Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini. E eu fico me perguntando se o Silas Malafaia já achou aquele passarinho específico que o Boechat mandou ele procurar. Rola! Rola! Rola! Rola, você vai bater na cara. Fala, galera, aqui é o Camargo. E se eu pudesse escolher ser gay, eu escolheria. Boa! Boa, aqui é a Kelly. E agora, hein? Vamos defender os direitos dos ex-gays? Dos ex-gays ou não? Aqui é a Grok e já começa errado quando você fala opção sexual. É opção. Mano, isso dói. Isso opção, dói. Opção, cara. Que porra de opção é essa? Tipo, a época da sua vida, você fala, ah, não. Ah, é, não, realmente, agora você é hétero, né? Continuar. Então você é hétero, daí você fala assim, ah, a partir de hoje eu quero ser excluído da sociedade, maltratado por toda a família do país inteiro. Visto como menor e tal, né? Não, super. Ai, meu Deus. Eu já acordei querendo levar uma lâmpada na cabeça. Né? Eu já... Nossa. Ótimo, perfeito. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco. E se Jesus viesse hoje pra Terra, ele seria mulher, negra e transexual. Olha aí. E agora? Vixe, agora. Nossa, eu tô vendo. Você vai receber uns e-mails aí furioso, mano do céu. Imagina pra gente começar a falar de bancada evangélica, esse tipo de coisa. Nossa. Rapaz, ó, prepara pra me deletar do Face, galera. Vou falar mesmo. Agora que eu vi você pegar fogo, mano. Ai, ai. Então, muito bem, galera. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre... Na verdade, a gente vai trocar ideia. A gente vai fazer uma espécie de debate, né? Vamos fazer um bate-volta aí sobre homossexualidade versus homofobia, né? Da forma mais geral possível, né? Que a gente puder aqui falar aqui. E hoje a gente tem um convidado especial que é o Camargo, que é patrão da CC. O Camargo, ele é gay? Você gosta de chamar de gay, Camargo? Ou tem que falar homossexual? Olha, pra mim, pode chamar até de viado, não me preocupo, não. Se for com carinho, tá valendo, né? Eu dando intimidade, não me preocupo com o que as pessoas falam. Não, mas bota ordem na casa aí, Fernando. Aqui, você é patrão, a gente é tudo peão. Então não deixa ninguém zoar com você, não. mas a gente vai trocar essa ideia aí. Não tão marota assim, né? Mas só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê! Yupi! Chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Olivier. Recadinho, Ronaldo. Saudade. Como diz o Caldana, tava na geladeira do CC. Porra. Bom, esse cast aí que vocês vão ouvir daqui a pouco, tá polêmico pra caralho. Mamilos! Meu Deus, aí deu uma treta maligna, velho. Quase morreu, quase acabou a CC. Eita, ainda bem que eu não tô envolvido, senão eu ia falar que a culpa era minha. Já adianto aqui que o áudio da Kel tá um pouquinho zoado, porque tinha uns funkeiros lá na rua dela, então. Ah, que beleza! Não se assusta. Só botar pilha mais no negócio, já tava tenso ainda com o funkeiro de fundo. Ficou mais foda ainda. O lado A, lado B, né? Já abriu o corredor, né? Exatamente. Leitura de recadinhos do nosso programa de como a gente escreve, né? Sim, trocamos sim. Ali uma ideia ali maneira. O Olivier tava até falando aí que deu uma inspirada nele. É, rapaz. Eu acho que eu vou escrever alguma coisa. Alguma coisinha eu vou escrever. Porque eu tava aqui pensando muito em fazer um livro há muito tempo, né? Que eu tô assim nessa... Escrevo, não escrevo. A preguiça fala mais alto, né? Porque vocês sabem que o trabalho é sinistro, né? E aí, pô, eu sou um cara muito visual, né? Tipo, na verdade, a minha intenção de escrever era mais pra fazer realmente... Até o Febrinho falou, pô, você podia fazer uma graphic novel e tal, porque você gosta de desenhar. Mas eu acho que escrever, você criar uma graphic novel sem uma história bem legal, eu acho que fica meio vazio, entendeu? E eu tinha muita vontade de fazer um livro, mas aí eu falei, porra, vou começar por livro, vai ser complicado. Aí vocês acabaram me inspirando pra, de repente, fazer um conto, alguma coisa, pra puxar o livro. É, muita gente aí ficou empolgada, não sei o quê. Mas, cara, a gente teve um e-mail falando sobre o programa. Ah, que sacanagem! E o pessoal tudo, ai, foi foda, me inspirou, voltei a escrever. Cadê os e-mails, caralho? É, porque todo mundo ficou escrevendo o livro e esqueceu dos e-mails. Porra, quando você tá ouvindo alguma coisa cast, já manda e-mail ouvindo, cara, pra você não esquecer. Porque o Recadinhos é pra vocês, mano. A gente lê aqui, é onde a gente troca ideia com o ouvinte de verdade, né? Enquanto tem casts aí que não, nem tem o recadinho, que, porra, não tá nem aí pra você, só porque você não fala seu nome completo ou qualquer coisa assim, a gente tá aqui pra dar moral pra vocês, pô. Fala sério. Recadinho é só pra vender coisa, mas beleza. É, porra, é mesmo. Não, e deixa o cara na expectativa. Agora vai ler meu e-mail. Aí chega no final, olha, eu não vou dar pra ler isso aí. Ah, se puder, cara, vou dar raiva. Bom, a gente teve dois e-mails aqui. Um da Rafa. Rafa aí é amigona nossa, tava lá no encontro. E o outro do Xoxi, né? Vou começar lendo aqui o da Rafa. Por que você deixou ler o Xoxi? Porque você tem um relacionamento com o Jorge. Eu não, é macaco. Muito bem, o e-mail da Rafaela Gonçalves Bueno. Que ela é um e-mail relativo ao programa de Mulheres Marcantes, né? Uhum. E ela comenta aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Quando eu tava no Fundamental, achei o livro completo da Mafalda na biblioteca, o Toda Mafalda, que começa quando ela nem sabe ler, até quando ela já tá grandinha e tem um irmãozinho. Teve uma tirinha que me marcou muito, muito. Naquela época eu devia ter uns 11 anos. Nunca nem tinha ouvido falar de feminismo e tal. Que é a Susanita e a Mafalda conversando, respectivamente. E a Susanita diz, quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E a Mafalda, e eu quero ter muita cultura. E a Susanita, se você sair sem cultura na rua, a polícia te prende? É uma falda. Não. A Susanita, experimenta sair sem vestido. Aí a Susanita chorando. É triste ter que bater em alguém que tem razão. A Mafalda fala. Caraca, mas é... tem argumentos, né, cara? Que não adianta, né? Não tem como... Até hoje não sei expressar o impacto que essa tirinha causou em mim. Fiquei feliz de todo mundo ter os mesmos fios que eu tenho quanto a Elwen. Aliás, quando a Elwen tira a máscara e diz I am no man. Nossa, essa cena é foda. Ela não, porque ela é mulher, então ela não botou o pau na mesa, né? Mas você entendeu. Quase isso. É botar a espada, né, na cara. Caraca, meu, puta que pariu. Tem uma galera que diz que Tolkien é machista por ter praticamente só homem nas histórias, mas as mulheres que ele fez foi pra não pôr defeito, na verdade. É, no geral, sim, não tem nem o que reclamar, não. Às vezes é melhor você ter uma qualidade do que quantidade, não adianta você botar um monte de mulher e a mulher não faz nada. Exato, mas tem mulher pra caralho, é que a galera é foda, mimimi é... Geral, né? Pega o Silmarillion, todos, pra cada homem tem uma mulher, tá ligado? É bem democrático mesmo, Silmarillion é mesmo. Aí vem aqui, pra fechar o assunto e meio... Ela recomenda um filme aqui que ela gosta muito, chamado Histórias Cruzadas. Não vou dar spoiler, só recomendar. Parabéns pelo cast, galera, foi lindo. Um beijo, coração bundinha. Aí ela manda dois PS aqui, ó. Mestre Gilderan é amor demais. Mestre Gilderan foi o presente que ela ganhou no encontro, o livro. Ah, tá. Muito obrigada mesmo. Melhor lembrança material de São Paulo e do encontro. E fiquei muito feliz de encontrar vocês pessoalmente. Me desculpem mais uma vez por não ter me despedido. Verdade, a Rafa sumiu lá, jogou uma bomba. Saiu a francesa, maluco. Hora de pagar a conta, né? Hora de pagar a conta. Eu vou ali agora. Danadinha, né? É, a Rafa vai fazer, acho que... Ciência Sem Fronteiras aí, cara. Acho que a partir do mês que vem e tal, vai pro exterior aí. Parabéns, Rafa. Tá todo mundo viajando. E ela manda outro PS aqui, ó. Citado no cast, o filho do Walter White é daquele jeito decorrente de uma paralisia cerebral. Ah, é verdade. Fui eu que falei. É, isso aí. Ele não tem problema de inteligência nem nada, mas é aquela história, a gente acaba confundindo, né? Exato, que ele é meio passivão assim, tá ligado? Mas ele é inteligente, mano. Ele é inteligente pra caramba. Uhum. Eu tinha um colega de colégio, né, na época que eu estudava, acho que a primeira, terceira série, a quarta série, mais ou menos, que ele também tinha esse problema de paralisia também, mas o moleque era inteligente pra caramba, só que ele, tipo, ele não se mexia direito, ele tinha problema de coordenação e tudo, aí o pessoal confunde que acha que o cara é idiota, mas não é. Sim. Cara, eu lembrei de um negócio que era muita maldade aqui na escola agora. Tinha um moleque na escola chamado Jebson. E ele tinha vários... Eu não tô tinha... É quase uma jeba, né, mano? Não, e ele tinha ataque epilético, tá ligado? Caraca. Mano, o ataque epilético que dava nele, tipo, do nada ele desfalecia. Ele tava andando, ele desfalecia do nada. Ficava consciente, mas o corpo dele não se movia de forma alguma. E ele com o olho aberto. Pô, isso é um perigo do cara. O cara pode bater de cabeça e morrer. Sim, mano. E aí a gente tava jogando bola na quadra, tudo criança, né? Criança só criança, fala, velho. Rapaz, criança, vou te contar. E aí, do nada, mano, o moleque tava andando assim, pum, caiu, desligou aí, deram um grito assim, desligaram o Jefferson da Matrix. E aí... O pior que quando você falou, ele caiu, eu pensei exatamente isso, cara. Caraca, eu acho que ainda sou criança maldita. Cara, mas criança é muito filho da puta. Aí todo mundo, ha, ha, ha, não sei o quê. E o moleque vai parar. Com o olho aberto. Caralho, escancarado no chão. Coitado. Puta que pariu. Criança é uma bosta. Jeb se ferrou, coitado do Jeb. Rafinha, obrigado pelo seu e-mail, cara. Um forte beijo aí. Bom, um abração pra você. Boa viagem, bom curso, sei lá o que você tá fazendo e, pô, tomara que você volte aí com mais experiência de fora também pra poder dividir com a gente. Quem sabe, de repente, a gente faz um cast de pessoas que viajam e voltam com experiências, né? Seria uma legal. Olha eu querendo me meter aqui. Pô, eu acho fantástico. Eu acho maravilhoso. Bom, agora eu vou ler o e-mail do Jorginho Augusto. Ah, Jorginho, tá sentindo falta de mim. Cara, mas esse e-mail, eu tenho que falar um negócio... Foi o e-mail mais legal que o Jorge já mandou pra gente todos os tempos. Eu até me impressionei. Ih, rapaz, agora eu vou calar a pressão. Agora eu tô ficando... Será que ele pagou um ghostwriter pra escrever esse e-mail pra ele? Ué, pode ser. Nunca se sabe. Ou foi a inspiração do cast, né, cara? De repente ele ficou inspirado verdade. E falou, pô, vou escrever maneiro agora pra tirar uma onda. Vamos lá. Boa noite, casters. Jorge, presente com mais um e-mail de um cast que, por simplicidade, foi um dos mais épicos de todos os tempos. Realmente, isso eu achei engraçado. Eu ia falar isso. Eu concordo com o Jorge nesse ponto que, pô, quando eu escutei o cast, vocês falam assim, ah, só vai ser eu e o Arieira, eu falei, caraca, meu, putz, vai ficar meio, né? Vai ficar meio sem graça, né? A gente tá acostumado a uma galera e tudo. Mas, cara, eu vou te falar a verdade... Pô, ficou muito bom, ficou muito boa a dinâmica de vocês, ficou bem legal. Eu tava sentindo também saudade do Arieira. É, muito tempo sim. Que eu vi um podcast do Arieira, só a maioria deles era crossover e tal, né? É bom ver essas opiniões assim. E, pô, e aquela história, vocês se fazem de bobinho, né? Nada, mas vocês não são bobinho, não. Vocês mandam bem nessa parada de escrever, assim. Vocês têm umas ideias bacanas. A gente finge bem, né? Gente... Opa, é! Mas vamos lá. É, em cada um dos comentários do Febrini e do Arieira, dos modos de como cada um escreve, mostra em parte porque os dois são amigos de longa data. Realmente, a conversa ficou muito assim, tipo papo de amigo, mas ao mesmo tempo não perdeu o rumo, né? Porque às vezes a gente começa a conversar e vai para outro rumo. É, e porra, deu 2 horas e caralhada de conversa. Tive que resumir, mas porra, tava muito bom o papo. Pô, e uma coisa também que eu ia falar, já entrando na. Entrando na vibe do Jorge, cara, quando eu escutei, que eu até falei que ia mandar um e-mail pra vocês, eu ia mandar um e-mail pra ser lido, por coincidência, acabou que eu tava lendo e-mail com vocês agora. Mas, assim, eu acho engraçado que eu pensei a mesma coisa, eu falei, cara, ficou tão bom esse negócio que vocês podiam até fazer, tipo, não um curso, mas fazer como é que eu posso workshop. Falar? Isso, tipo, um workshop de escritura, cara, seria do caraca, maluco, seria muito bom. Porque ficou muito legal e eu não vi até agora nenhum podcast, desculpa, mas eu não vi nenhum podcast em nenhum outro lugar que falasse tão bem de como ler e tal. de uma forma tão simples e tão objetiva. Eu, pelo menos, eu achei, né? É porque é o negócio que a gente falou dos formalismos, entendeu? O cara, quando vai fazer cast assim, ele vem com um monte de regra, um monte de lei, isso aqui. E ali foi tipo, a nossa experiência, trocando ideia normal. Por mais que tenham visões diferentes e gostos diferentes para a escritura, o Alieira vai para o terror e o Febrini vai para o fantástico. Ambos têm a visão similares sobre a escrita. Realmente, eu também achei que vocês iam cair no pau, né? Que você falou que às vezes discordava e tal. Eu, sinceramente, achei que vocês foram bem pelo mesmo caminho. Sim, é mais aquele negócio de alguns formalismos mesmo, sabe? Agora, um recado para cada um dos dois. Alieira, peço desculpas por não ler seus contos, pois não sou fã de terror, mas curti pra caramba a sua participação em Cobaia de Lázaro, que, aliás, foi um dos primeiros a comprar no e-book, e recomendo. É bom pra cacete. Sim, aqui eu já vou até falar um negócio pro Jorge. Jorge, pare de usar tanta vírgula, cara. Quando você põe muito ponto, você deixa a leitura cansativa. E quando você põe muita vírgula, você perde a ideia da leitura. Então, por exemplo, você põe tanta vírgula, o cara faz tanta pausa, e quando ele chega lá no bom pra cacete, ele já nem lembra o que você falou no começo lá, ó. Você pôs que vírgula, aliás, vírgula. Fui um dos primeiros a comprar o e-book, vírgula, eu recomendo, vírgula, é bom pra cacete. em 10 palavras, praticamente, 4, 5 vírgula. É, mano, era da vírgula. Não, ele peca pelo excesso, melhor do... ele quer pecar pela falta, peca pelo excesso. Que normalmente a gente reclama que ninguém bota vírgula, né? Exato. Resolveu botar demais. Porque às vezes é bom, não sei se você já viu assim, às vezes você tá lendo... Aí o cara vai falar, eu vou falar assim, termina esse e-mail logo, Olivier. Aí lá eu escrevo assim, termina esse e-mail logo, vírgula, Olivier. Quer dizer que eu tô falando com você. Mas você pode também escrever direto, termina esse e-mail logo, Olivier. Fica mais rápido, fica mais dinâmico. Na hora que o cara lê de uma palavra só. Agora se você manda, que, aliás, foi um dos primeiros, eu recomendo, é bom pra cacete, vírgula, Olivier. Sabe? Eu queria, por exemplo... Que, aliás, poderia já ser juntos, de começo, né? Que, aliás, por exemplo, já era pra ser junto. Exato. Que, aliás, vírgula, fui um dos primeiros a comprar o e-book. Ponto. Eu recomendo, é bom pra cacete. Acabou. Pronto. Aí, olha, rapaz, tá vendo? Aí. Ai, aqui eu fazer a revisão, a leitura crítica dos e-mails aqui. Não, foi... vamos lá. Febrini. Eu ainda não li A Família Cassarano, mas As Nove Dragões vem acompanhando. Seu estilo de escrita é muito bom. Obrigado. Nossa, é muito bom. Desculpa. O Ruelho, cara, o Ruelho do cara faz um elogio. Eu tava, sério, mano. Eu tava tentando sacanear ele, cara. O cara faz um elogio, mas sincero, aí o Ruelho destrói tudo. Em alguns pontos do meu próprio conto, eu me espelho para escrever com a mesma descrição muito boa. Ou seja, ele, na verdade, ele pega o que você escreve mais ou menos, né, e tenta... Opa, essa ideia ficou legal, vou fazer parecido. Mas é bom, pode fazer, eu acho. Não, que claro, mas eu não tô criticando, não. Sim, não, você... A gente dá a impressão que eu tô criticando, mas não tô criticando, não. Não, tem que copiar mesmo. Oxi, é ruim, hein? Não, outro dia eu tava fazendo uma a gente, isso é até um bom exercício mental, não sei se, eu acho que provavelmente vocês devem fazer, vocês que escrevem e tal, é tentar tipo assim, pô cara, vou tentar falar sobre alguma coisa que eu nunca ouvi falar, assim, tipo, pelo menos, vamos supor, pô, a gente já ouviu falar em um elfo, é uma criatura já estabelecida em vários romances, vários contos e várias coisas. Mas, por exemplo, você criar uma outra criatura completamente diferente, com uma profundidade legal, mas que ninguém tenha escrito. Ou um universo que ninguém tenha explorado. Cara, é quase impossível, cara. Eu vou te falar, cara. Muito é difícil. A coisa mais gratificante do planeta, cara. Eu, na Nove Dragões, é um universo que eu construí, né? Uhum. Então eu costumo falar, tudo ali eu que inventei, eu que fiz, eu criei, né? Então, desde a folha da árvore que cai até a guerra lá, até o amor, tudo, fui eu que fiz. Eu que sou o destino ali, né? Cara, dá um trabalho filha da puta você fazer isso. Mas, puta, quando fica bom, fica pronto, você fala, meu Deus, que foda. Até quando eu ganha comecei vida, a... Né? Sim, cara, ganha vida. Quando eu comecei a fazer, eu queria pôr... Não só homens, né? Eu queria pôr outra raça. E eu comecei a pensar, eu vou pôr que raça e não sei o que. Aí tem lá elfo, né? Tem anão, não sei o que. Eu falei, ah, eu não quero, cara, eu quero criar uma parada nova. E exatamente. Eu fui lá e criei, cara. E aí tem lá os Baneduin, que é uma raça do. Fora os homens, né? Que os Baneduin, que são os caras altos pra caralho, barbudo, parece um. É um Gandalf, gigante, não. É tipo um cara. Eles são todos barbudos, eles têm essa característica. Eles parecem aqueles bárbaros nórdicos, tá ligado? Ah, sim, sim. E eles são altos pra caralho e eles se vestem com roupas de planta e etc, tá ligado? E aí do outro lado tem a outra raça também, que são os Jakar, que são os guerreiros que vivem no deserto lá. E são guerreiros fodas também e tal. E estão acostumados com a batalha, com o calor e tal. E aí eu criei essas duas raças. Fiz a história, tudo, porque, né, como eu tô criando o universo, tem que ter a origem de tudo, né? Claro. E, cara, ficou bom pra caralho, ficou perfeito. Se eu tivesse colocado elfo, anão, qualquer bosta ali... Pô, não é, teria ficado... mais um... É, né? Então, não teria... Não teria liberdade, né? Exato, e tipo, pro que eu quis, pro que eu queria, né, pro que eu quero, ficou perfeito, cara. Casou pra caralho, me deu um monte de ideia nova, ideias originais, tá ligado? Que ninguém, você não vê por aí, puta, isso que faz o livro legal, meu. Então, às vezes, você tá lá fazendo seu livro, aqui no exemplo, fantasia, né? Aí você, pô, quero criar uma parada, puta, meu, dá asa à sua imaginação, tá ligado? Não fica se limitando ao que tem por aí. Ou mesmo um livro moderno que você vai escrever, pô, você vai fazer um romance e tal, não, sabe, não faz mais um de uma menininha com carinha, né? Eu escrevi um conto lá de romance esses dias aí, e o cara, ele tinha toque. Então o cara ia ler o livro pra mim, ele lia uma página, ele passava e voltava assim a página umas 10 vezes pra poder ler a outra, sabe? Sei lá, ele ia atravessar a rua, ele olhava pros lados 1000 vezes, entendeu? Faz uma coisa diferente, né, meu? Porque é homem e mulher, amorzinho aí, tá todo mundo acostumado, né, cara? Exatamente. Não, e uma coisa que é interessante também, se você tivesse feito, vamos supor, você fosse pelo caminho mais tranquilo, né, mais fácil, vamos supor que você fosse colocar uns elfos e uns gigantes, sei lá. Porque os elfos são, entre aspas, de batalha, né? E os gigantes poderiam substituir os outros, né? No final das contas, você ia ficar preso a várias coisas que pensava assim, ah, mas um gigante jamais faria isso. Ah, um elfo não é assim que ele se comporta. Você é assim, você fala assim, meu irmão, eu quero que ele seja assim, acabou, se lasque, quem tá mandando aqui sou eu. E é legal que você cria, o lance de você criar uma história de embasamento, né? Esse eu achei muito legal vocês terem falado, porque realmente eu sempre tive esse problema. Por exemplo, quando eu comecei a jogar RPG, né, quando eu era moleque, eu não conseguia, por exemplo, preencher uma ficha de RPG, ponto. Preenche a ficha e vamos jogar, não conseguia. Eu tinha que criar atrás da minha ficha, tipo assim, ah, esse cara, porra, ele é traumatizado porque, porra, uma aranha picou ele e depois ele ficou com a perna mancando e não sei. Sabe, eu criava um background pra ele, pra quando eu fosse jogar, eu sabia, porra, esse cara tem a perna mancando, ele não pode subir esse morro, sacou? Mesmo que o mestre nunca tivesse me falado pra mim que eu não poderia, entendeu? Porque eu achava que ficava mais legal, entendeu? É o que a gente falou lá no cast, que às vezes você escreve um bagulho, às vezes você nem usa, mano. Mas você tem que ter aquele negócio escrito, tá ligado? Você tem que ter, porque em algum momento você pode usar esse negócio ou não, né, cara? Você escreve só pra dar profundidade. Não, e era engraçado que assim, eu jogava com mais ou menos umas 4, 5 pessoas, dependendo, né? E quase sempre essas outras pessoas, assim, tinha mais uma menina que também ela tinha essa mania, assim, mais ou menos de fazer parecido comigo, mas o resto, tipo, cagava pra parada. E todo mundo falou, porra, por que seu personagem é tão maneiro? Eu falei, porque meu personagem existe, ele tá vivo, cara. Entendeu? O de vocês é mais um elfo, mais um anão e pronto, genérico, entendeu? Sim, sim. É muita diferença que isso faz, pô. Vamos lá. Eu agradeço aos dois, pois esse episódio foi uma verdadeira aula para aqueles que não têm prática de escrever ou mesmo aqueles que têm. Porque a informação de como escrever bem e cativar seu público nunca é demais. Um grande abraço a vocês. Shortinho. Ele não mandou coração. Ele não mandou coração bundinha, mas eu mando pra você, tá, Shortinho? Pô, cara, brigadão pelo e-mail. Realmente, pô, muito legal que ele falou. E isso ele provou assim no e-mail dele. Pô, você sempre. Às vezes não imagina. Eu, sinceramente, quando eu vi o assunto do cast, eu falei, que diabo eles vão falar, velho? Não tô entendendo. Aí começou, né? Aí começou, ah, não, tô eu aqui, o Alieiro. Eu falei, puta merda, né? chato, né? Eu sou sendo sincero, eu falei, pô, sim, não vai ser tão legal, cara. Aí quando eu começou, sério, meu irmão, eu teve uma hora que eu tava no trabalho ouvindo o cast, aí alguém falou comigo, peraí, porra, cala a boca. Aí eu botei 30 segundos. Aí eu ouvi de novo, né? Aí daqui a pouco o cara vai e fala de novo, cara. Eu, porra, cara, cala a boca, eu tô ouvindo um negócio aqui importante. Teve gente que ouviu, acho que 3 vezes no mesmo dia que saiu. Uma loucura do caralho, mano. Pô, não, tá... cara, muito legal. Eu acho que vocês têm que fazer, inclusive, 2, assim, tem que fazer, tipo, mensalmente, assim. Papos. Vamos criar um podcast diferente aí, né? Galera do Patreon aí, vamos ver aí. É, ué, papos literários, maneiríssimo. Pô, dá até pra fazer um cursinho, rapaz. Ó, beleza. Valeu, Jorge, pelo seu e-mail, valeu, cara. Já. Obrigadão, e fica aí o coração bundinha do Olivier pra você. É. Ó, para de não mandar e-mail só porque vocês estão empolgadinhos, ficar vendo, ouvindo 3 vezes. Não adianta, você tem que ouvir 3 vezes e mandar 3 e-mails. É, foda, o cara olhando. Ai, Febrino, ouvi 4 vezes, foda-se, cara. Cadê o e-mail? Cadê o e-mail, pô? Brincadeira, cadê a parte de beijo, rapaz? Participei, show mesmo. Brincadeira, o que quer ouvir não mandar? Beleza, eu acho até bom que eu não precise editar e-mail. Porra. Caraca, preguiça, porra, é foda, hein, mano. Muito bem, a gente tem um recadinho pra dar pra vocês aqui. Saiu lá no canal do Descolados no YouTube mais mais uma gameplay nossa de GTA. Dessa vez eu, Olivier e a Kellyne. Vocês conseguem imaginar a Kellyne jogando GTA, cara? A Kelly no GTA, ela se transforma, ela vira o... Sabe o Pateta lá, que ele vem pilotando o carro bem na manha e daqui a pouco dá uma louca nele e sai... Essa é a Kelly no GTA. Não, cara, foi muito divertido essa gravação. A gente se divertiu pra caramba e, ó, vai lá, assiste, dá um joinha. Joinha maroto, joinha bacana, pra eu ver quem tá assistindo, quem tá gostando. Porque também aquela história, que nem o pobre Febrinho falou aqui com a gente. Pô... Não adianta nada, grava o cast, dá um trabalho do caramba editar. Editar vídeo também dá um trabalho do caramba. Eu também sou editor, só que sou editor de vídeo. E aí, pô, ninguém fala nada. De repente um monte de gente viu, gostou e ninguém falou nada, sabe? Teve gente que tá lá que até falou e tal, fez uma brincadeira, mas, pô, dá aquela força lá, dá uma opinada. Mesmo pra falar assim, ó, ficou uma porcaria, nunca mais volto aqui. É bom que eu já sei que eu não vou insistir mais, né, mano? Vai ter link no post aí, cliquem aí, dê uma força lá pro Olivier lá e tal. Já é, mano. Vamos então agora pro nosso debate sobre homossexualidade. Ih, ou é homossexualismo? Ih, olha aí. Olha, começa na minha, já começou os maluco batidos. Esse cast, meu Deus do céu. Fiquem com o cast aí. Que maria. Maria, mano. A gente começa aqui, então, trocando uma ideia sobre comportamento, né? Porque acho que hoje é isso, né, cara? O homossexual é entendido como comportamento? É que, na verdade, as pessoas, elas julgam tão antes de conhecer que eu acho que se encaixa um pouco, assim, em comportamento mesmo. Porque, por exemplo, não teve os caras lá, o filho e o pai que estavam andando de mão dadas e foram espancados porque acharam, as pessoas acharam que eles eram gays? Sim, sim. Eu acho que a sociedade tá vendo mesmo como um comportamento. O cara não pode ter a voz um pouco mais afeminada que ele é viado, né? Então, sei lá, velho. Na vista de algumas pessoas é realmente um comportamento, não uma orientação, né? Uhum. Que você acha, Fernando? Você determina comportamento também ou não? Bom, ser homossexual, na verdade, pra mim não é um comportamento. Eu até fico meio chateado, assim, quando eu ouço falando, ah, pode ser gay desde que não seja afeminado. Tipo, a pessoa não escolhe. De matar, hein? A pessoa não escolhe ser afeminada, é o jeito dela. Assim como, tipo, Anderson Silva tem a voz fina, tem, sei lá. Criança, algum... né, cara? Às vezes você vê criancinha assim, com 5 anos de idade, 4 anos, você já vê que um moleque tem, né, um jeitinho assim. É, você vê aquela criança viada, mas às vezes, tipo, ele é viadinho aquela hora, e depois ele vai crescer e vai virar hétero. Tipo, sim, ele não então, escolhe. Mas aí, se você falar que ele é porque ele tá sendo afeminado, você já caracteriza, né? Mas nem pode ser. É, a criança vai sofrer desde pequena sem ter nada. Tipo, às vezes é só uma brincadeira que ela tá fazendo, ela tá se divertindo com aquilo, e pronto. Todo mundo começa a falar que ele é gay e ele vai ficar com isso na cabeça. Sim, sim. É, tipo, eu também não acho que é um comportamento, mas muita gente vê um comportamento, né? É isso que... As pessoas, elas veem muito... Porque ela... o gay ele é muito caracterizado na sociedade, você vê na mídia. As pessoas que... procuram muito pelo em ovo, né? Essa que é a verdade. É, a mídia mesmo. Quem você vê na televisão como gay? É sempre aquele gay escrachado, a travesti que fica fazendo piada. Você não vê um cara mais sério que é gay e fala, ó, normal. Agora tá tendo uma pequena inclusão, assim, em algumas novelas, mas é bem pouca ainda pela quantidade de gays que existem e que não são apresentados na sociedade. E a galera faz mó estardalhaço, né, falando, ai, porque é o primeiro gay na televisão brasileira. Mas aí você pega e fala, meu, tem gay aí o tempo todo. Você pega o Zorra Total, o Seu Peru, era, sabe, era, eles zoavam a homossexualidade, entendeu? Escolinha do Professor Raimundo, né, cara? Sim, assim, aí quando você... Mas era de uma forma meio caricata, né? Eles sempre colocavam, assim, em novela, em sketch de humor, assim, de uma forma meio caricata. Mas esse que é o problema, porque você só põe de forma caricata, então... A sociedade começa a ver aquilo de forma caricata, entendeu? Sim, só que... Exatamente, de outra forma, isso, né? Mesmo. Só que aí quando você começa a colocar de uma forma mais séria, aí começa a incomodar as pessoas. Eu não entendo por quê. Até agora eu não entendo por quê. Sabe o que me mata? O que me mata, assim, é aquela pessoa que vem com aquele discurso. Ai, é porque hoje em dia tem gay em todo lugar, tem muito gay, tem gay em tudo, é gay na novela, gay não sei o quê. Galera, o que que foi o Império Romano pra vocês? Sabe, por que que as pessoas acham que gay é uma invenção moderna? Tá ligado? Nunca entrou na minha cabeça por que que as pessoas acham que só porque agora está se mostrando mais, é porque tem mais. Não, velho. O que é pior, falando tá que gay é a invenção da esquerda. Que é a esquerda a esquerda que criou... Age como se a esquerda criou a homossexualidade. Isso aqui é uma coisa que... Tá a Grécia antiga inteira era de esquerda, então, né? Porque... Mas assim, até mesmo na Grécia antiga, né? Você não... Por mais que você tivesse lá os homossexuais, eles não viviam com um homem. Eles tinham lá o seu relacionamento, mas... Quando eles se casavam, era com mulher, né? Então, e aí as pessoas falam como... E gay, quando eu tô falando nesse sentido que eu tô falando, é homem com homem, que eu acho que é o que choca mais, né, a sociedade. Assim. Então as pessoas falam de gays como se fosse algo moderno, quando na verdade homens se relacionavam com homens há, tipo, muito tempo. Sim. Você pega... Aí o cara se acha, né, o foda, ai, Sócrates e não sei o quê. Meu, Sócrates adorava os novinhos, mano. É você pegar um diálogo do cara, Platão, pelo amor de Deus. Não, sociedades milenares aí, antes de Cristo, cara, os próprios espartanos. Os espartanos, até os 30 anos de idade, eles eram terminantemente proibidos de ter relações com mulheres. Sim. Só que eles não eram proibidos de ter relações. Então, o espartano, desde a sua puberdade ali até os 30 anos, ele tinha relação aonde? Nos quartéis, com outros homens. Sim. Isso também aproximava a relação deles, né? Por isso que no campo de batalha, um se preocupava muito com o outro e tal, e todos eles, sem exceção, faziam amor com outros homens. Sim. E a sociedade era incrível, era foda, eles eram os guerreiros mais formidáveis que tinha e tal. Agora você vai assistir 300 de outro jeito, né? Exatamente. Homem sem camisa lá, você vai ver de outro jeito agora. No frio do caralho, eles todos suados, vocês acham que era por quê? Mas o grande problema... Ignorantes, achar que gay é coisa do século XXI. Para. É aquela coisa, sempre teve gay. O problema é que você não via, a mídia meio que escondia, ou você tentava não ver. Agora que tá sendo mais à mostra, ele acaba incomodando mais as pessoas, sai da comodidade. Exato, cara. Era igual negro antigamente. Qual que é a diferença? Pega os filmes dos anos 50, você via negro? Não tinha negro. E se você pegar os filmes dos anos 50, você vai achar que não tinha negro no mundo. Exato, e o problema não é só ele tá aparecendo. É verdade. O que incomoda é, muitas vezes, o cara tá fazendo sucesso, tá ligado? Então, por exemplo, você tem um gay e ele é presidente do Brasil ou presidente dos Estados Unidos, caralho, isso vai incomodar muita gente. Porque nego acha que o gay, né, que o viado, a lésbica, etc., ele é menor. Que é O Barack Obama já incomoda pra caramba. Exato. Eu ia falar isso agora, a mesma pela coisa que sabia. Pelo nome, né, pelo nome também. Barack Obama, pelo nome dele, ele sofreu preconceito pra caralho quando ele subiu, tá ligado? Ainda mais que tinha aquela porra toda de Bin Laden e tal. E fora a cor dele, né, cara? Imagina você coloca um cara gay lá. Puta, a galera fica louca, né? A família aí fica louca. Implode. Mas então, beleza, vamos voltar aqui pro ponto, para não fugir muito. Então, eu chamo de comportamento, porque é o que eu falei. Às vezes o cara ele se comporta dessa maneira, tal qual o homem. O homem se comporta da maneira homem. A mulher se comporta da maneira mulher. Digo sexualmente, né? Não que o homem ele não possa ser afeminado, ele pode. Agora, tipo, sexualmente, se ele for tiver um comportamento, né, homossexual, aí a gente, eu não chamo muito de... Como é que foi que o Fernando falou aí? De orientação. Porque orientação é de meio externo, cara. Não, não. Orientação... A sexualidade tá mais pra uma condição. Você é condicionado àquilo. Sim, sim. Condição, beleza. Agora, orientação, não. Porque orientação é meio externo. Você é orientado a fazer alguma coisa. Você não se orienta. Ninguém se orienta. As pessoas se guiam. Orientar é quando alguém fala pra você, ó, faz isso, isso, entendeu? E eu não acredito que seja a sociedade, ou que tem muita gente que prega, né, que não sei quantos por cento dos gays são assim porque sofreu abuso sexual. Isso é uma orientação, mas isso pra mim é falácia. Nossa, isso aí é só pra poder jogar mais preconceito em cima de uma ideia. É exatamente, só isso. Exatamente, por isso que eu não chamo de orientação, porque quando você fala orientação, parece que alguma coisa fez o cara ser viado, tá ligado? Sim, e não pode falar opção também, porque ninguém... Opção também não pode, porque o cara chega em uma época da vida e fala, ah, então... É, aparece três opções no seu monitor: gay, hétero, e aí você fica, ah, vai ser isso aqui, continuar. Não, velho. Ninguém não. Acorda, toma o café da manhã e fala, ah, sou gay. É, meu. Eu converso, uma vez eu perguntei isso pro meu amigo, eu falei, meu, quando você se tocou disso? Aí ele falou, meu, você sempre sabe. Você, mano, você sempre esteve ali, tá ligado? Não, não teve um dia que ele acordou e ele falou assim, ai, é verdade, sou gay. ele... Você sabe, você nasce, você tem aquilo com você. Mas é que tá dentro de você, tá ligado no seu instinto, sei lá, no seu lado. No seu lado mais animal mesmo, talvez. Fernando, o que você acha aí? Não, é aquela coisa, você sabe, só que você demora pra assumir isso, até porque pela sociedade você fica se achando diferente, você se acha errado. Então, até você tomar coragem, ou então pelo menos se decidir, eu não tenho mais nenhuma dúvida, é isso mesmo. Dúvida não, porque dá a impressão que você tem opção de alguma coisa. Você sabe que você é gay, você vê a sua família, é composto por um pai e uma mãe, você vê os seus amigos, eles estão atrás de meninas, você fica se achando diferente, você tenta se colocar no meio dessa sociedade. Esse que é o problema grande, assim. Na verdade, quando eles dizem que você descobre que você é gay, é só quando você deu aquela ignição pra falar, a partir de hoje eu não vou ter mais dúvidas, é isso... E pronto. Que é o padrão duradouro que eles falam, né? Que a coisa, ela se mantém, né? Por exemplo, às vezes o cara, ele tá na balada, ou a mina, né? Geralmente mulher, né? Tô sendo machista não, é porque realmente, pelo que eu conheço, geralmente mulher. A mina tá na balada, não sei o que, aí sai com as amigas, não sei o que lá, e dá um beijo na boca da amiga. Porque tá loucona, porque tá no meio da zoeira, tá ligado? E aí, tipo, acabou, foi só isso aí, já era. A mina vai, continua hétero, entendeu? Às vezes nem lembra desse bagulho e já era. Então, tipo, se não for uma coisa prolongada, né, um padrão duradouro, tem gente que nem considera, né, como homossexual, né? Foi uma experiência só. É, então, só que se você pegar no cerne da questão mesmo, só de você fazer isso, você passa a ser homossexual. E é tão complicado. Que negócio, o cara que bebe uma vez só, ele é alcoólatra? É, mas se você falou que você acredita que é comportamento, não faz sentido o que você falou. Porque assim, você pensar assim... O que eu falei, eu tô indo contra, entendeu? Uhum. Tem gente que fala que ficou uma vez só, já era, já é homossexual. Uhum. Só que eu tô falando aqui, se caracteriza também pelo padrão duradouro, entendeu? Então não é porque você deu um beijo numa pessoa ali que você fica na dúvida, meu Deus, e agora, né? Eu sou viado, não sei o que lá. Não, tem que ter um padrão duradouro, tem que ter uma parte também de afeto, né? Não é só a coisa sexual, como muita gente pensa. Eu sou homossexual, olha aqui. Nunca foi, por favor. Meu pai tem orgulho, por favor, por favor. Eu tô com a palavra, por favor, por favor. A palavra é minha, por favor. A palavra é minha. Pra mim, você tem que ter... Não é nem necessariamente um afeto. Eu acho que a partir do momento que você se sente atraído... Só que assim... Porque você tem também a questão do bissexual, né? Que ele se sente atraído por ambos os sexos. Então, esse é o menos compreendido de todos. É. Sim, isso é bem complicado. que o bissexualismo ele pode vir também de outros aspectos, como por exemplo, quando a pessoa tem um transtorno bipolar, ela tem duas personalidades e uma se atrai por mulher e a outra se atrai por homem, entendeu? Só, desculpa por te interromper, mas bissexualismo não existe. Só existe homossexualismo. Não. Não. O cara não é bissexual. Não, não, não, não, cara. Eu tenho um amigo meu que é bissexual. Mas eu não tô falando não, de coisa. Não, explique. Não, como pode dizer, ele tá meio que se descobrindo, sabe? Uhum. Não, daí, mas... Eles perguntaram pra ele, assim, que ele falou que tá meio... meio se assumiu bissexual. Ah, mas foi do nada, assim. Ele só falou pra mim, cara, estou abrindo o leque. Ele falou isso. Inclui o homossexual, né? Então, é porque... Se você for pensar assim, você é os dois. Exato, né? Você é homossexual e você é heterossexual, você não é bissexual. Essa parada de bissexualismo, ela é muito recente, cara. Ela nem vem do latim, se você quer saber. É, você é hétero e homo. É, porque só vale se vem do latim. Mas o que eu digo é o seguinte, a gente tá falando aqui da etimologia da palavra, só tô falando. Eu tô falando do ato em si. Sim. Porque, pensa bem, o cara ele é bissexual, né, vamos dizer aí. Então ele fica com homem e fica com mulher também. Só que aí, tipo, ele fica com mulher a vida inteira dele. E ele ficou com homem uma vez. Isso não caracteriza ele bissexual, cara. Isso caracteriza ele heterossexual. É o que a gente acabou de falar. Depende se ele continua sentindo desejo por homens, mesmo casado. Exato, né? Aí sim. Agora é se mesmo casado, ele sentir desejo pelos dois, ele continua sendo bi. Sim, exatamente. Você é uma garota, você beija uma garota. E aí você tem, sei lá, você tá fazendo uma homenagem, mano. Tá você, uma mina que você chamou e o seu namorado. Uhum. A mina tá só participando ali, sabe? Ela, sei lá, você pode beijar, dar uns pega nela. Mas quem você quer de verdade é o seu namorado. Mesmo que você quiser ela ali, né? Mesmo que você quiser ela aqui, quatro se ali. Isso não for duradouro, não te caracteriza bissexual. Porque depois que terminar a homenagem, você vai pra sua casa e tipo, foda-se. Sabe? Exato. Eu conheço muita gente, cara, muita menina que acha bonito falar que é bissexual. Só que aí chega na hora do rally rola, tá ligado? Ela não consegue cair de cara na cu. Não dá conta. Mas eu chamo de bissexual de shopping. Que é aquela menininha que adora se achar, beijo de garota. Mas aí, na hora do vamos ver, mano, não tem coragem de pôr a mão lá. Exato, é tipo aquela que paga de suicide girl, mas nunca se matou, né? Pose. É o poser, né? É o chamado poser, pra falar a verdade, né? Sim. Mas aí, tipo, nessa parte do bissexual, se você tem um relacionamento prolongado com os dois sexos, beleza, né? Você sente aquela atração prolongada, até caracteriza, mas é muito difícil, cara. É muito raro isso. Tipo, é o mais comum é isso que a gente falou, entendeu? Às vezes tem um acontecimento isolado ali e tal, ou até dois acontecimentos isolados, mas tipo, só sexo ou só beijo, tá ligado? A Angelina Jolie é bi. Ela ficou anos casada com uma mulher e agora ela tá anos casada com o Brad Pitt. E aí vai falar que foi só uma fase da vida dela? Não foi, cara. Ela era casada com a mina. Fica a pergunta, aí fica a pergunta. Ela era homossexual. Será que agora ela pode ser heterossexual? Porque agora ela só tá com homem? Não, cara, ela é bi. A vida toda. Ela sempre será bi, ô Febrine. Mas aí que tá, você é bissexual, você é homossexual. Porque você se define assim, tipo, não falo se sentir, mas falo assim, você, a partir do momento que você fala, eu não sou mais homossexual, eu sou heterossexual, tipo Angelina. Eu acho que você tem todo jeito de não ser. Ou você... Tipo, não independe de você. Vai vir alguém, vai falar pra você. O bissexualismo, sabe? Tipo, mas o bissexualismo não é ser homo e depois deixar de ser. Não existe isso. É você ser os dois ao mesmo tempo, velho. Ela pode estar casada ali com Brad Pitt e conhecer uma mulher, se apaixonar e largar dele e casar com uma mulher. E ela pode estar com a mulher, se apaixonar por um cara, largada. Entendeu? Ela não sente isso, entendeu, Grock? Por exemplo, a Angelina Jolie, ela era casada com uma mulher, certo? Certo. Hoje ela é casada com um homem e ela não sente mais atração por mulheres. Que farão? Será que não? Você como é que você tá, Febrino? Calma, gente, mas... tô muito nervoso, tô dando um exemplo. Não, porque, por exemplo, eu tô com um argentino, eu tô com ele, eu namoro com ele. Não quer dizer que porque eu namoro com ele, se eu ver um cara gostoso na rua, eu não vou falar, ô, da hora. Entendeu? Tipo, eu não deixo de sentir atração por outras pessoas. Eu tô dando um exemplo. A Grok deu um exemplo hipotético pro futuro, que ela tá com a mina, com o cara, mas ela pode sentir atração. Eu tô dando um exemplo hipotético do passado. Se ela tá com o Brad Pitt, eu nem sei se ela tá com o Brad Pitt ainda. Ah, velho. Se ela tá com o Brad Pitt e ela não sente mais atração por mulheres, será que ela ainda é classificada como bissexual? Não, se o, porque se o ela cara... sente. Porque ela não pode é, então, então ela não é. Ela é bissexual. Ela é bi. Ela largou a mulher não porque ela não gosta mais de mulheres, é porque ela não gosta mais daquela mulher em específico. Sim. Então, mas a Angelina Jolie vai olhar, vai ver uma mina na rua, vai achar ela gostosa. Mas só aí, isso. Aí, mas aí, ela então. É casada e ela, e ela então, ama o marido mas dela. Mas ela pode vamos se apaixonar por uma mulher. Aí. Tá, vamos assim, tirar o pensamento aí. E se ela não sentir mais atração por mulher? Cara, eu acho que não tem jeito. Você não consegue pensar nessa hipótese? Não, não dá pra deixar. Eu acho que inteligente se, você. Eu acho que se ela não sentisse mais atração, ela não se diria bissexual. Exato, mas o que eu quero saber é o seguinte. Se a pessoa para de sentir esse tipo de atração por um milhão de fatores, a mente do ser humano nem sabe. Qualquer merda muda. Você vê um cara matando outro na sua frente, você muda completamente. Se a partir de um X momento da vida dela, ela não sente mais atração por mulheres, ela não é mais considerada bissexual. Só que a sociedade continua considerando ela bissexual. Esse que é o grande quê, entendeu? É tipo o cara que é gay. O cara é gay. Se amanhã ou depois ele pega e fala, cara, eu não quero mais ser gay, sofri pra caralho. Não, não sinto mais atração por homem. Ele não, vai ser falso. Não, ele mas vai ser falso, é, não existe deixar. Não existe ex-gay. Existe um cara que reprime aquilo, finge que não tá acontecendo, ou reprime. Você vê esses caras da igreja. Ah, eu fui pra igreja e eu me curei. Eu não sou mais gay. Primeiro que não dá pra curar alguma coisa que não é doença. Mas peraí, calma aí, Grok. Isso aí você tá falando. Você não tá dentro da cabeça do cara. Não, cara. Existem várias não... pessoas que deixam de sentir atração por mulher e passam a sentir atração por homem no meio da vida. Não, cara. Não é que ele deixou de sentir... É, ele passou a sentir atração por homem. Febrine, ele coisa. Sempre sentiu. Ele falando, sempre sentiu, cara. Falando em comportamento, o que você mais vê no mundo dos gays, e isso eu posso falar por mim mesmo, é um homem casado, que na verdade ele ilude uma mulher, usa o casamento como se fosse uma fachada pra poder falar, ó, sociedade, eu sou hétero, eu tenho filhos, eu sou tudo que vocês querem. Mas lá dentro ele tá se remoendo. Meu, você pega esses caras em banheiro público, em sauna, em qualquer aplicativo gay, assim, você vê o cara casado. Por quê? Ah, ele deixou de gostar de mulher? Não, ele finge que ele gosta de mulher. Então você acha que ele é hétero, só que na verdade ele tá reprimindo uma coisa dele. Sim, isso você pode... existe, é um exemplo muito bom que você tá dando, isso realmente existe. Mas também existe da pessoa que para de sentir atração. Ou mas sabe qual, sabe qual o problema desse seu exemplo, Febrini? É porque você não tem como provar isso que você tá falando. Sabe por quê? A não ser que você já tenha sentido atração por homens e fale, eu deixei de sentir atração por homens. Entendeu? Porque assim, a pessoa pode mentir, a pessoa pode falar que deixou de virar porque, e não deixou, a pessoa pode realmente sentir isso que você tá falando, mas como que você vai provar? É uma parada exato, tão interna. Entendeu? Eu tô trazendo hipóteses, vocês estão jogando fatos. O Fernando acabou de pôr um fato. Sim. O Fernando falou, tem cara... O Fernando nunca foi casado com uma mulher e usava isso pra usar de fachada, mas ele pode usar isso como argumento. Eu também nunca fui viado e hoje deixei de ser viado, mas eu posso usar isso como argumento, entendeu? O que a galera não consegue é abrir a mente pra aceitar ou o cara ser gay a vida toda, ou o cara ser um ano, entendeu? A gente tem que abrir a mente não só pra poder aceitar o cara viado, pra aceitar o cara deixar ou pra aceitar o cara se tornar. Porque se a gente falar assim, ah, ele sempre soube, ah, então ele com 2 anos de idade já era viado. Cara, não, não tem como. Ó, eu acredito, ó, numa aula de psicologia, é uma das teorias, porque a psicologia nada dá pra provar 100%, porque é humano. Humano é imprevisível, assim como você já falou. O que eu penso e o que o meu professor de psicologia aprendeu e passou pra gente é que é o que eu concordo também, é o que eu tomo como, né, eu tomo como verdade, eu acho que é verdade, a minha verdade é diferente da sua, né? Então, ó, o que ele passou foi assim, num certo período da sua, até uma idade, você não é homo, você não é hétero, você não é nada, você tá ali, sim, né, tá absorvendo experiências. E um certo período da sua vida, que dizem que é no período do Édipo, que é entre uns 4 ou 6 anos, que nesse período você... é, no período do Édipo, você define a sua sexualidade e dali não pode mudar mais. É a orientação, então, essa parte. É, aí não, é, então, aí... é a parte da orientação. Sim, eu tô seguindo o exemplo. É, então, aí, é, então, né, só resumindo, é, dizem, uma das teorias é que entre os 4 e 6 anos você define a sua sexualidade e ali, pronto, definiu, acabou. Se ali você é hétero, você vai ser hétero para sempre. Se ali você é homossexual, você vai ser homossexual para sempre e não vai mudar. Mas vocês acreditam nisso realmente? Eu acredito. Caraca, velho. Eu acredito que a pessoa, ela ou é bi ou é hétero ou alguma coisa, eu acredito que não mude. Você pode até ter experiência com a pessoa do mesmo sexo, ou enfim. Mas eu acho que o cara que fala que era gay, aquele cara que ficou anos casado com cara, sempre gostou de cara, e aí, do nada, fala que não gosta mais e, sabe, eu acho que tem muita falácia envolvida aí. Principalmente quando é esses caras que vão no culto e falam, ah, eu fui curado e não sei o quê. Mano, não tem cura, não é doença, sim, sabe? Mas aí, não, mas aí é aquele negócio. O que a gente tá falando aqui? É um comportamento. Então, o cara mudou o comportamento. É uma orientação. O cara mudou a orientação. Ele foi orientado de outra forma. Eu acho que tem que ter a mente aberta. Tanto pra aceitar o cara... Eu acho que tem que ter a mente aberta. Tanto pra aceitar o cara que é gay, quanto pra aceitar que o cara não quer mais ser. Ou o contrário. Tanto pra aceitar que o cara não é, quanto pra aceitar que, pô, eu tenho um amigo, ele é amigo do meu peito aqui, pô, brother, irmão. E aí, num dia, ele chega e me fala, cara, não sei, sabe, a partir de hoje, vou me assumir aí... Sou viado. Tem que aceitar tudo, todas as hipóteses. A gente não pode fechar a mente para uma coisa e abrir para outra. Mas é que tá, comportamento, ele pode ser modificado. A sexualidade, não. Por isso que eu tô. Por isso que eu falei, esse negócio de, ah, ele deixou de ser. Você tá não mudando é seu comportamento. É, você não tem uma chavinha, ó, hoje desliguei, eu quero ser hétero. Você não tem como escolher isso. Então... A sexualidade, ela tá ligada diretamente ao afeto. E aquela coisa do romantismo, né? Então, nem sempre. Atração química também. Não, atração química é mais física, né? Isso. Você não... Então, mas às vezes eu posso, é tipo você eu posso muito bem pessoa... me comportar como você, hétero. Você vê uma pessoa muito bonita na rua, você se sente atraído por ela. E não necessariamente você precisa falar com ela, entendeu? Da mesma forma que você pode sempre ser atraído por um tipo de pessoa e lá na frente você não ser mais atraído. Então por que, que o cara que é gay não é pode lá na frente não ser mais atraído? Não, pessoa eu tô dizendo de forma geral. Vamos dizer classe, então gênero, né? O cara é atraído por um certo gênero. Chega na frente lá, ele não sou mais atraído por um certo gênero. Será que é tão difícil assim da sociedade entender esse cara? Será que a gente não consegue entender esse cara da mesma forma que o cara tá lá na igreja e não consegue entender que o cara é gay? Então, mas eu, Febrinho, sinceramente, eu nunca... Sempre que eu vejo essas coisas de gay que deixou de ser gay, é sempre envolvendo igreja ou alguma coisa assim. Então, eu não eu nunca vi um cara de boa, sei lá, que eu nunca vi um cara, sei lá, sempre que eu vejo quando que o cara fala, ah, eu era gay, e aí eu deixei de ser gay, sempre envolvendo igreja ou religião ou algo do tipo. Mas tá? Mesmo assim não é válido? Quer dizer, se o cara mudou por causa da religião, ele não pode? Eu acho que não, cara, porque caralho, ele... Caralho, coitado do cara. Não, mas porque normalmente, o que acontece essa mudança, ali... É porque no fundo eu acho que ele tá mentindo pra si mesmo, que ele vai se reprimir a tal ponto, ele vai mentir pra si mesmo. Fala, mas você não pode acreditar... Eu não acredito na cura gay, o que você tá falando é cura gay. Não, peraí, pelo amor de Deus, não é cura gay. Exatamente, é o cara se reprime a tal ponto que... Ele começa a mentir pra si mesmo, né? Você sabe aqueles casos da mulher que apanha do marido, mas não sai de casa porque tem todas as contas pagas? Ela tá mentindo pra ela mesma, e você aceita isso, a sociedade aceita isso. O gay que faz isso aí, ele tá mentindo pra ele mesmo, entre aspas, como vocês estão dizendo. Por que que a gente não pode aceitar, entendeu? Porque tá fazendo mal pra ele, tadinho. Mas é uma coisa que tá fazendo mal pra ele. Quem é? Ó, calma aí, tá fazendo mal pra ele. Quando o cara fala que é gay e começa a sofrer preconceito pra caralho, tá fazendo mal pra ele. Só que é a escolha do cara, é o que o cara quer. A escolha que eu digo é a escolha de assumir, tá? Não é a escolha de ser. Que é a escolha que o próprio Fernando pode falar melhor aí. A partir do momento que você fala, é uma fase do caralho, né, Fernando? É, bom, pra mim, na verdade, foi uma mudança pra melhor só. Então, tipo, não... É que eu normalmente, eu não sofri muito preconceito, assim. Tipo, eu sofro ouço algumas piadinhas, algumas coisas. Mas a partir do momento que eu cheguei e falei com a família e com os amigos, eu fui bem aceito. Então, eu acho meio difícil verificar, ah, ele quer ser vítima de preconceito tal, ele quer sofrer. Não, aí depende também de que meio social você vive, exato, depende de vários fatores. Sim, eu acho fantástico isso, e eu acho bom. Sabe por quê? Eu vou pegar aqui um exemplo bem bobo. Você é um cara gay, que tava no meio heterossexual. Ainda vivo, você... a maioria dos meus amigos são héteros. Ok, é só um exemplo, tá? Você é um cara gay no meio heterossexual. Você chegou e falou assim, eu sou homossexual. A galera falou, beleza. Agora, pô, imagina um cara homossexual no meio heterossexual. Ele pega e fala assim, cara, a partir de hoje eu sou hétero. Por que que a gente, heterossexual de cabeça aberta, não pode acolher esse cara tão bem quanto os heterossexuais que acolheram o Fernando também? Será que, tipo, o Fernando se sentiu bem quando ele falou assim, cara, eu não sou hétero, eu sou homossexual. Por que que o cara que fala assim, eu sou homossexual, mas agora eu quero ser hétero? Por que eu que a gente não pode... Eu liguei a chavinha. Que colocação, vocês estão usando o português pra destruir o argumento. Não, o que eu tô falando é do carinho, do acolhimento. Será que, pô, você tem um amigo que ele é viado, se ele chegar amanhã e falar assim, cara, eu não sou viado. Será que você não pode entender isso? Você vai falar, não, cara, você é viado, você tá errado. Você não. É viado, seu filho da puta, você vai ser viado. Não, mas aí que tá, uma coisa é você se atrair por sexo e se apaixonar por uma pessoa, e outra coisa é, tipo, você... sentir, sabe? Deixar de sentir um negócio? Eu não entendo. Eu não consigo entender. Por exemplo, o Fernando virou pra mim e falou assim, ah, eu não quero mais ser gay, não quero, sabe? Mas tipo assim, ah, eu descobri que eu sou hétero. Não sinto mais atração por homens, quero me relacionar com mulheres. Eu vou falar, ok, né? Mas, tipo, vou tentar entender o porquê. Aí talvez ele seja bi. É, esse é o ponto, entendeu? O que eu acho... Tá classificando o cara, não pode. Não, mas aí que eu acho. Eu acho que a pessoa ela tem um gosto ou pelas duas sexualidades, então ele opta pelo que é mais fácil pra ele. Não que ele tenha mudado o comportamento sexual. Ele só optou por aquilo que é mais fácil. Pelo que é mais conveniente, né, Fernando? O que eu vou sofrer mesmo? Atração pelos dois, e aí sim. Ah, eu gosto de homem e de mulher. Fiquei com homem. Só que a minha família achou ruim. Eu vou ficar com mulher. A família gosta, eu gosto, mas também, aí, beleza. Aí tá falando, sim, de uma aí opção. Você não era gay, deixou você gay, você é bi. Entendeu? Então, mas eu acho que é isso. A pessoa é bissexual, e daí ela resolveu ir pra opção mais fácil, só que quando ela se assumiu só como homo. Mas ou como então... que ela é bissexual se ela não executa mais a segunda sexualidade? Você não precisa executar as duas ao mesmo tempo. Ah, é, se sente... Ela nem sente, caralho, ela nem sente, mas, a outra sexualidade. Eu vou colocar aqui um ponto. Você é um adolescente, você tem, sei lá, 18 anos, você nunca se relacionou com nenhum dos sexos. Mas você se sente atraído especificamente por mulheres. Você é um garoto que você se sente especificamente atraído por mulheres. Você é o quê? Você não é nada porque você nunca se relacionou com ninguém? Não, calma aí. Você se sentiu atraído por mulheres, você é um garoto. Você é heterossexual. Certo. Se em algum determinado momento da sua vida, por N fatores, qualquer coisa que seja, você foi pra lua e voltou e falou, porra, tá diferente, eu tô me sentindo diferente. Você começou a olhar pras mulheres, você não sente mais atração, você começou a sentir atração por homens. Você não pode ser bissexual, porque você não sente atração por mulheres. Você só sente por homens. Você é homossexual. Nunca conheci alguém assim. Mas é o que a gente tá tendo hoje em dia, em vários lugares, e não só na igreja. Mas, porra, na sociedade. Não, desculpa aí, mas todo gay resolve mudar pra heterossexual, na verdade, as pessoas que eu conheço que dizem ser hétero e que eram gays, eles só estão querendo ser convenientes. É porque a família religiosa não gosta, é porque foi xingado no trabalho, eles querem ser convenientes. Mas as pessoas que você conhece não são parâmetros. Ô, Fernando, mas só um adendo, hein? O que é parâmetro? Palmas pra sua família e pros seus amigos, cara. Agiram de uma forma assim que a sociedade inteira tinha que agir dessa forma, cara. Eu tenho família e amigos maravilhosos, não posso reclamar disso. Me fala, Fernando, quantas pessoas que são homossexuais que têm o acolhimento que você teve assim, da sociedade? Você sabe qual a opressão que a sociedade coloca, né? Aqui no Brasil, principalmente por ser país religioso, a pressão é muito grande, muito forte. Qualquer coisa é, o viadinho vai pro inferno, ele olhou já acha que é promíscuo. Ou então o pior, os héteros que acham que o gay vai dar em cima dele. Então a opressão é muito grande. E o pior, ver caso de família aí, expulsar o cara de casa, expulsar a menina de casa, assim, é complicado, cara. Sim, e tá indo pra política, pra vários ramos aí, tá ficando uma bosta. Eu acho assim, a minha opinião, a pessoa, ela tem o direito de ser chamada como ela quiser. Ponto. Se a pessoa chegar pra você e falar, eu sou homossexual, a pessoa, você tem que respeitar. É a mesma coisa quando você tem um transexual que não quer mais ser chamado pelo nome de batismo masculino, quer ser chamado pelo nome que ele escolheu, que é o nome feminino, que é como ele se sente, como ele se identifica. Uhum. Se a pessoa é bissexual, se ela é homossexual, etc., isso depender de qual, por exemplo, pra a sociedade, como ela deve ser chamada, é ela que vai definir. Isso é certo, o que eu acho que é certo. Então por que que o cara que tá lá na igreja e falou que não sente mais atração não pode ser chamado de homossexual? Ué, ele pode ser chamado do que ele quiser. Mas vocês estão falando que não pode. Mas é o que a gente acha. O que a gente acha que ele é completamente diferente do que ele é. Você entende? Mas você acha justo, então, você chegar no cara que é heterossexual e chamar ele de bissexual? Ué? Você chegar no cara que é homossexual e falar, você é hétero, você não é homossexual. Não, velho, porque é o que eu falo. Se o cara da igreja foi lá e falou que é gay, tudo bem, mano. Eu vou respeitar, eu vou falar, tipo, agora ok, você é hétero. Não, eu acho que é, tipo não, assim, ela pra não, ela, ela pode falar. Esse cara não é gay, esse cara é tudo bi. Tudo bem, ele pode mas, até tipo... falar. Eu não vou chegar e ficar apresentando o cara pra um, sei lá, pro fulano que fala que é gay. Eu não vou ficar, não, você é gay sim, você é gay, você... Eu não vou falar isso pra ele, mas o que eu acho dentro da minha cabeça é que ele tá mentindo. Ponto. Você acha que ele tá mentindo, ok. O que vocês estão falando e tá gravado. É que você mesmo falou, Grox, falou, ah, o cara fez isso por causa da igreja. Mas beleza, se o cara tá se sentindo melhor, ok. Mas ele não tá, cara. Esse é o ponto, ela acha isso. É a opinião, é a opinião. Esse é o ponto. Eu acho que não, opinião, ó, é a opinião da Grox. Aí eu falei, você tá fazendo bem pro cara, ok. Ah, Grox, mas ele não tá, isso não é opinião. Eu, mas é que é foda. É porque eu acho que não tá fazendo bem. Eu acho que ele tá se enganando, acho que ele tá se reprimindo, acho que ele tá enrustido, é isso que eu acho. É que fica meio difícil a gente falar por outras pessoas, né? A gente falar, ah, a pessoa tá sentindo isso. O ser humano é muito complexo, né? É o que eu acho. Muito complexo. Eu ainda acho que ele foi pelo conformismo. É mais fácil assim, eu vou fazer isso. Mas é a minha opinião. Eu não acho o que ele... Eu não tento entender o que ele tá sentindo. O que eu tento fazer é respeitar a escolha, entre aspas, do cara. Não, isso é default e todo mundo tem que fazer isso. É, mas então, o que a gente tá falando aqui é que você apresentou um ponto e o que é a opinião da gente. E a opinião da gente é essa. Tipo, eu acho que... Que o cara tá se enganando, ponto. É. Ele não pode acontecer isso de forma nenhuma. Não é que eu não acho que não possa acontecer. Pra mim, isso não existe. Mas se o cara tá dizendo que aconteceu, vou fazer o quê? Vou apontar a arma na cabeça dele? Eu vou agir exatamente como a galera que maltrata os homossexuais, sabe? É incoerente, entendeu? É. Eu defendi... Se o cara falou que ele é hétero, eu vou tratar ele como hétero. Mas dentro da minha cabeça eu posso muito bem estar pensando... Ah, não é não? É. Entendeu? Mas é a mesma coisa o evangélico que fala mal de gay, entendeu? Ele, pra ele, na cabeça dele, ele pode pensar que o homossexualismo é errado. O problema é ele chegar lá na frente, ou então ele como um deputado, ou ele como uma posição de qualquer tipo de cargo de poder, até dentro como de uma empresa, como gerente, e usar aquilo que ele tá sentindo, que ele pensa, contra a pessoa, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o problema. Mas aí amanhã ele pode mudar isso. Amanhã ele pode, ele próprio, se tornar homossexual e voltar atrás em tudo aquilo que ele tinha feito. É igual o líder da Ku Klux Klan que foi preso, que foi pego numa suruba com um monte de negão. Então, assim, qual que eu acho que é a personalidade real, digamos assim, né, entre um milhão de aspas? Eu acho que não é. Eu acho que o mais real é aquilo que a gente faz no nosso privado. Entre quatro paredes é a nossa real personalidade. Então, se o cara foi pego numa suruba com o negão, eu acho que aquele é a personalidade real do cara. Cara, e líder da. Tem de gente aí, cara, principalmente homens. 99%, cara, eu boto a mão no fogo aqui nessa porra. 99% dos homens que vê videozinho de putaria na internet e vê um videozinho de duas minas se pegando, fica de pau duro na hora. E a grande maioria desses homens que ficam de pau duro vendo as duas meninas se pegando, tem preconceito com viado. Então, cara, você tá... Então, mas você não tem preconceito, igual eu também não tenho. Então, o cara que vê as duas minas se pegando e acha gostoso, bate uma punhetinha ali, acha legal, mas tem preconceito com o gay, ele tá sendo hipócrita, mas caralho, na base da hipocrisia, tá ligado? É igual o cara que faz suruba com o negão e exatamente, depois vai lá e veste o capuzinho da Ku Klux Klan, por sim, favor, cara. Né? Seja menos. Ou você é uma coisa, ou você não é, ou você defende, né, uma parada, ou você não defende. Você quer defender a igualdade? Ok, mas não a igualdade da porta da sua casa igualdade pra dentro. Igualdade seletiva, né? É, igualdade cara, seletiva. Porra, igualdade seletiva não, né, por favor. Mas eu sustento meu ponto, cara. Eu acho respeito e dou maior voz pra qualquer um que se torne viado, ou que não seja mais viado, ou que se assuma viado, ou que se assuma hétero, ou a porra toda, cara. Eu acho que tem a mente muito aberta. Respeitar é se todo mundo tem, é um dever, não é nem um direito, não é um dever, respeitar. É nem opinião. É sua obrigação. Sim, mas é porque hoje, o que acontece com o ser humano? O ser humano, ele aprende as coisas, né? Então, por exemplo, vamos pegar a época da escravidão. O que que o ser humano aprendeu? A escravizar. Então, o que que os escravizados aprenderam? A escravizar também. Então, tinha muita gente que era liberta lá da escravidão, lá no antigo Egito, não tô nem falando de negro aqui, tá ligado? O cara era liberto, aí arrumava uma terra, não sei o que e tal, pegava um cara lá no deserto morrendo de fome, a partir de hoje você é meio escravo, escravizava o cara. A sociedade, ela aprende com a sociedade. Não tem era a cultura dos caras, né, Febrini? Era a cultura dos caras. Pra eles era coisa normal. É, e tipo, é a sociedade dele, entendeu? Ele aprende desse jeito. Por exemplo, ninguém vai lá e dá uma aula pro cara como escravizar. Não, ele vê isso na sociedade. Então, o que tá acontecendo hoje com os gays é que estão aprendendo alguns preconceitos também. E isso é muito ruim, tá ligado? Eu não tiro a razão deles, cara, porque eles sofreram pra caralho. O Fernando tá aí, inclusive, pra falar. E fora casos bizarros que a gente vê aí no mundo até hoje, né? O gay, cara, ele sofreu pra caralho, só que ele tá também aprendendo esse tipo de preconceito. Então, às vezes, quando o gay se depara com um cara que não gosta de gay ou etc., ele já tem um preconceito contra aquele cara gigante. Às vezes o cara não consegue nem falar. Você vê debate na internet aí, cara, os caras não conseguem debater, porque um não deixa o outro falar. Um começa, ó, o cara começa o argumento assim, ó, eu não gosto de gay porque já era... É loucura, sabe? E o outro começa assim, olha, eu sou gay e eu respeito todo mundo que é. E você não pode, entendeu? O que a galera tá ficando cada vez mais usual, assim, tá ficando mais comum, é isso, é nenhum ouvir o outro, nem o outro ouvir um, tá ligado? Isso também é uma coisa muito perigosa de se fazer, cara. Aprender com as coisas erradas do outro. É que eu acho foda o cara... Porque eu sempre faço um paralelo do homossexualismo com o ser negro. Porque é quase a mesma coisa, né? É, antigamente, o ser negro... Até hoje ainda tem, né? Mas antigamente era mais forte. O ser negro é... Preconceito, essa fala. Isso. E é, pra mim, Jéssica Grock, deixando bem claro, pra mim, um cara falar eu não gosto de homossexuais é igual, tem o mesmo nível pra mim de um cara falar eu não gosto de negro. Não, pra mim não faz sentido, velho. Porque pra mim é tão estranho a pessoa falar eu não gosto de gay quanto ela falar eu não gosto de negro. Uhum. Eu acho estranho, porque pra mim é o mesmo... É a mesma idiotice, porque o gay e o negro, sei lá, pra mim não tem nada de diferente, todo mundo é pessoa. Então, você falar uma parada dessa, sei lá. É, por exemplo, na época da escravidão, ser negro era algo completamente diferente. Os caras, você vê no, sabe o Django do Tarantino? Uhum. Tem uma cena que o Candy, o Monsieur Candy lá, ele pega um crânio de um negro, coloca em cima da mesa e vem com umas teorias nada a ver de falar, ah, essa marca aqui no crânio do negro quer dizer que ele tá predisposto, sei lá, a biologia dele é de ser submisso, servente, algo do tipo. E hoje a gente olha pra trás e fala, meu Deus... Né? Que porra é essa? Nada a ver. E era extremamente aceito naquela época, né? Sim, era tipo, não, realmente, o cérebro do negro é diferente, ele nasceu pra ser... E hoje em dia você olha pra trás e fala, gente, isso não faz sentido nenhum. É igual hoje em dia, pra mim, é igualzinho. A pessoa hoje em dia fala, ah, o gay é assim porque ele tem uma doença e não sei o quê. Aí eu falo, meu Deus, quão ridículo... Lá na frente, né? Será que daqui 20 anos, né? Daqui a 50 anos. Quão exatamente. Ridículo. Então, pra mim... Sei lá, cara, eu acho que a pessoa é tão atrasada quando ela fala, ai, eu não gosto de gay, é errado. Ela é tão atrasada quanto o cara que falava 50 anos atrás, ai, negro, não sei o quê. Sabe, pra mim as duas ideias são nada a ver, sabe? Uhum, sim, sim. As duas. É aquele negócio, é porque a gente tem 1 milhão de formas de identificar esse tipo de gente, né? Então, e essas pessoas têm 1 milhão de formas de justificarem, entre aspas, por que que elas são assim, né? Então, às vezes é por religião, às vezes é por condição financeira, né, cara? A gente tem aí exemplos e exemplos de... É, que a... desinformação, né? É, a classe média alta do Brasil aí, principalmente, é podre, né? Então, vem racismo pra caralho dali de cima, né? Tem até uma cena foda daquele filme do Tropa de Elite, não sei se vocês lembram. Que os caras estão falando lá na aula. Ai, mas é um absurdo. Não sei o que, molecada na rua vendendo maconha, os neguinhos na rua, não sei o que lá. E aí o Matias levanta e dá uma sabugada. Que ele fala, é muito fácil ficar vendo lá do hotelzinho lá de vocês, né? Lá a molecada se fudendo e depois ir lá pra comprar a maconha de vocês e tal. E nem pensar na molecada. E agora que tá vendo aqui no jornal, fica falando merda, né? É. Eu acho foda. Sabe o que eu acho uma merda? É essa geraçãozinha pseudo paz e amor, regueirinha de condomínio fechado, que fala, pode até cortar essa parte se quiser, porque não tem muito a ver, não, tem a ver com o que você falou. Uhum. Que, ah, isso, paz e amor, não sei o quê, fuma maconha pra caralho que comprou na boca, tá sustentando o tráfico que mata criança, que mata gente inocente na favela, que sustenta traficante. Paz e amor é onde, mano? Você tá sustentando o tráfico, seu filho da puta. Você quer fumar maconha, você planta a sua maconha. Vai então tomar comendo. Você vai pra um país onde possa fazer isso. Sim, exatamente, cara. Eu, Jéssica Grock, eu não fumo maconha, não tenho... Ai, cannabis... Não, foda-se, eu bebo. Eu não fumo maconha porque se eu comprar, eu vou estar sustentando uma parada extremamente violenta que eu sou contra. Então eu não vou ficar com papinho de ai, eu sou paz e amor, e vai lá na boca comprar maconha, você tá de brincadeira, né? Você tá me tirando. Você tá me tirando. Sim. E outra, isso aí acontece com os gays também. O Fernando tá aí, ele deve ter já ouvido falar disso, que é aquele cara que, pô, não tem nada contra, não tem nada contra gay e tal, é tudo igual, respeito, isso aqui. Mas aí quando tá com um viado ali no rolê, alguma coisa assim, fica todo, né? Porra, não sei o que. Ou aquele chamar atenção demais, isso aqui. Ou pior. Isso aconteceu esses dias comigo até, porque eu faço curso de jogos, né? E, tipo, eu sou um dos mais velhos da sala, então tem aquela molecadinha, assim, de 17 e tal. E eles falando mal de viado, eu só ouvindo. E tem um carinha já de uns 21 anos já, ele acabou ficando um pouco mais próximo de mim, conversando e tal, sobre jogos. Ele viu minha foto no Facebook toda coloridinha. Ele falou, porra, cara, mó coisa de viado isso aí que você fez. Eu falei, eu sou viado. Meu, ele ficou sem o que falar na hora. Sir, no, for what? Ele ficou, não, oh, nada contra não, cara. Eu só tava falando, falei, não, sem problema. O que você falou aí, cara, tipo, de boa. Eu não ligo, pessoalmente. Mas tá errado. É. Nossa, depois mudou. É legal que muda o comportamento completamente. Na outra semana, nossa senhora, era a coisa mais legal. Tipo, ser gay é normal, vamos lá, todo mundo. Coisa... É complicado, sabe? Porque assim, tem gente que pega, a pessoa sabe que tá errado, mas ela quer justificar um pensamento que ela ouviu desde criança, às vezes dos pais, um pensamento de ódio, e ela vai, tipo, diminuindo, sabe? Tipo, primeiro assim, ela fala, ai, porque ser gay é errado. Mas aí ela começa a conviver com uma pessoa que é gay e fala, porra, mano, essa pessoa é tão legal, como é que eu posso julgar a pessoa, não sei o quê. Aí a pessoa fala, não, mas é que ser gay, mas aí você pode ser gay, mas aí você não pode ter trejeito. Aí, tipo, você conhece uma pessoa que tem trejeito e você, sabe? É evolução, ó. Agora tem gente que vai ficar preso pra sempre naquela ideia de que gay é errado, porque a igreja diz e porque, não sei, tá escrito na Bíblia. E a Bíblia é verdade, o que tá escrito na Bíblia é a verdade absoluta. E aí você vai usar isso como argumento pra sempre e você vai ficar preso, entendeu? Mas aí é questão da pessoa procurar evoluir. Eu acho que convive em sociedade é isso. Você tem que evoluir e entender todo mundo que tá dentro da sociedade. Independente de ser maioria, minoria ou o que for. Às vezes a pessoa tem um discurso preconceituoso ou homofóbico, mas se ela parar pra pensar... Ela nem concorda com aquilo, é tipo um senso comum, sabe? Sai, fala, só sai da boca e tipo, ah, é isso. Só que aí ela pera, Não, o que, que eu falei? Não, pera, é isso mesmo? É isso realmente que eu penso? É igual o amigo do Fernando. Ah, viadagem! Não, pera. Não, é isso mesmo que eu penso? É realmente isso? Não, acho que não. Deixa quieto. Esquece que eu falei. A pessoa, às vezes, ela tem um discurso, às vezes, preconceituoso, mas quando ela para pra pensar, ela não é preconceituosa realmente. Ela só tá indo com a onda. Mas é bem assim mesmo. As piadas, principalmente em sala de aula, é bem assim. Um falou, daí a pessoa acha engraçado, ela resolve falar também. E, tipo, não é isso que ela pensa. Ela só achou engraçado e continuou o pensamento. É, ou às vezes ela nem acha engraçado. Ela viu que a galera deu risada. É, resolveu então, se formar só. A galera deu risada, ela falou, opa, então eu vou falar isso porque isso aqui é engraçado. É o que eu falei, a galera, o ser humano, a sociedade, aprende com a sociedade. Então tem gente que é homofóbica aí, molequinho de 16 anos aí que tá na escola, e nem sabe o que é isso. Nunca falou com um gay na vida, nunca trocou ideia, nunca conversou, nunca esteve próximo. E o cara é homofóbico, tá ligado? Por quê? Porque ele aprendeu isso com a sociedade, com a família, com os pais, entendeu? Isso é uma merda, cara, isso é uma merda. Eu sou homossexual, olha aqui. Nunca foi, por favor. Meu pai tem orgulho, seu presidente orgulho de mim. Por favor. Eu tô com a palavra, por favor. A palavra é minha, por favor. A palavra é minha. A gente tem um assunto aí que é muito delicado, mas que eu acho que é importante pra caralho de ser dito nas escolas, cara. Que é essa questão da homofobia, né? Não tô falando pra ninguém instruir ninguém, não vai ter aula, né? Mas tem que ter um certo esclarecimento. Lógico que a gente não vai falar aqui de criança, né? Se nós chegar pra criancinha de 6 anos lá e explicar isso. Mas, cara, eu acho que em determinado momento da escola tem que ter algum tipo de direcionamento. Não direcionamento, né? Que aí você leva muito pra um lado ou pro outro. Mas informação. Passar informação, cara. Falar sobre isso, né? Puxar assuntos com a galera. Desde pequeno, 6 anos já exatamente dá pra explicar algumas coisas. Porque, cara, a criança, em casa, ela aprende a ser homofóbica. Grandes famílias aí, ricas, puta, é batata, cara. O cara, ele ensina a criança a ser homofóbica. Eu cresci fazendo... A cultura brasileira é muito homofóbica ainda. Sim, e eu cresci fazendo piadinha de viado. O gay foi lá, não sei na onde. Eu cresci fazendo piadinha de preto. Sabe o que eu penso? Exatamente, fala? Eu também. E loira, etc. E loira, etc. Por quê? Porque eu aprendi isso, eu nasci com isso. É, eu sempre gostei muito de X-Men, né, desde criança. E eu lembro que eu vi um boneco da Tempestade que eu achei muito louca. E, tipo, eu ficava dividido de querer ter ou não, tá ligado? Por causa de... Ah, se eu ter o boneco da Tempestade, a molecada vai me zoar, sabe? Porque é mulher. Era é gente de criança, tá ligado? Pô, eu tinha o quê? 8, 9 anos? É, então, mas isso é normal. Eu queria um Max Steel, eu queria um Lava Jato da Hot Wheels, porque era muito mais foda do que a cozinha que sai água pela torneira, tá ligado? isso é normal? Isso é normal, só que isso é extremamente errado. Isso é errado e a gente tá em pleno século XXI vivendo esse tipo de coisa nas escolas no dia a dia, cara. Molecada na escola, cara, tem esse medo que o Branco falou de comprar boneca, não sei o quê, ou que o Action Figure é a mulherzinha, de sofrer preconceito da molecada. Então o que acontece? É, você... Eu como criança já entendia, tipo, como... Eu já tinha noção de como era opressor esse preconceito, tá ligado? Pô, é foda, mano. Sim, então... O que acontece é o seguinte, as escolas, cara, elas têm que começar a tratar desse assunto. Isso, quando isso começar a acontecer, vai ser um passo gigantesco, cara, pra abrir a mente das pessoas. Porque é aquele negócio, em casa você não aprende palavrão. Você aprende palavrão onde? Na escola. Porque você aprende com as outras pessoas, com as outras crianças, entendeu? Então se você vai pra escola um mini homofóbico, lá você vai se tornar mais homofóbico ainda, porque as outras crianças pensam igual você. Então se aparecer um moleque lá de cabelo comprido, ele é viado, ele é menininho, ele é mulherzinha, não sei o que, entendeu? E cara, esse bagulho é besteira, sabe? É brincadeira. Mas isso fica na mente da criança, ela vai crescendo com esse pensamento. Eu fazia essas piadas de preto, de viado, não sei o que. Aí eu cheguei um dia na sala de aula, fiz uma piada de preto lá e não foi legal. Por quê? Porque tinha negros na minha sala. E eu, como criança, 8 anos de idade, eu não convivia com gente negra na minha vida, entendeu? Então quando eu cheguei lá, que eu vi que não era legal, eu falei, opa, calma aí. Não é do jeito que eu aprendi aí e tal, né? O pessoal andou me falando coisa errada. E eu comecei a trocar ideia com pessoas negras e vi, meu, esse cara, ele é igual eu. A diferença é que ele é negro, sofre um preconceito filha da puta, e eu não sofro só porque eu sou branco. Mas eu posso ser tão legal quanto ele ou ser tão filho da puta quanto ele, entendeu? Então isso eu aprendi na escola. Por que que o moleque que chega na escola um mini homofóbico, ele não pode aprender também que ele tá errado, né? Fala, não, cara, ele tá errado. Esse maluco aí é igual a você. Ele transa igual você, ele mete o... Transa não, né? Que aí... Apesar que a gente vai estar falando de crianças mais velhas aí, né? Adolescentes aí, que primeiro colegial, segundo colegial, tá metendo mais do que nós. Então, cara, o gay é igual a você, não tem por que você pensar isso. E, mano, esse bagulho de escola é muito importante. Eu não tô nem falando do kit gay, tá ligado? Eu tô falando só da informação mesmo. Aí eu queria saber a opinião de vocês, até do kit gay, se vocês quiserem falar aí também. Tem gente que confunde, isso acontece tanto no Brasil, você pega pela, sei lá, pela novela, a mulher beijou a mulher, ai, que absurdo, se meu filho vê e quiser ser gay também. Gente do céu, isso é tão absurdo quanto a pessoa que acha que ensinar na escola esse tipo de coisa é influenciar, se é que possível, algo do tipo, o seu filho a ser gay. E mesmo que influenciar, é como se fosse ruim, né? É como se fosse ruim, vai influenciar meu filho a ficar doente, uma coisa assim. Caralho, isso, mano. Chega a ser doentio, né, cara? Porra, velho. Eu vi meus pais se beijando desde pequeno, e eu não sou hétero por causa disso. Eu vi meus tios se beijando, cara, e meus irmãos. O Léo Áquila fala isso. Exatamente. O Léo Áquila gravou um vídeo, ele falou, galera, eu cresci a vida inteira vendo beijo hétero na novela, e hoje eu sou o que sou. Então, você acha que realmente tem alguma coisa a ver? Eu acho que não, né? Então, eu concordo com o Febrinho. Tem que ser falado sim e desde criança. Você mente pro seu filho que existe um velho que desce na sua chaminé e deixa brinquedo? Você consegue explicar isso e você não consegue explicar o homossexualismo é porque você tá... Tem alguma coisa errada aí, sabe? Eu acho que pô, dá verdade, pra explicar assim, explica, ainda mais pra uma criança que tá com a mente aberta pra tudo zero. Você consegue explicar homossexualidade pra uma criança, acho que em 5 minutos, cara. Sim. Muito mais fácil do que pra um adulto. Sim. Porque você pegar sua avó, por exemplo, e querer fazer ela entender que a Fernanda Montenegro tá beijando outra mulher, entendeu? Tá. É muito mais fácil pra uma criança entender isso do que é um adulto, uma pessoa que já tá, viveu a vida toda sendo homofóbica, que já tá com 80 anos de idade, tipo, sabe? É muito mais fácil pra criança. A criança é um livro em branco, cara. Você e ela vai absorver tudo que ela vê ao redor, cara. Ela vai absorver. Você vai falar uma parada aqui, ela vai chegar na escola e vai repetir. Então, eu acho que você ensinar não é tão difícil quanto parece. Você ensinar a tolerância, o respeito, a diferença... Acho que é muito mais fácil do que, sabe, as pessoas tratam como um tabu tão grande, sendo que, meu, na minha opinião, é bem mais fácil do que a galera tá achando, sabe? Sim, vezes é falta de vontade também, né? Não quer ensinar, sim. Sei lá. E tipo, não é nem ensinar, você não vai ensinar o que é aí, né? É assim, não. É informar, cara, informar. Você só vai botar na mesa. Deixa, tipo, meu, tá aqui, até Morfeu, tá ligado? A pílula azul e a pílula vermelha. Você que escolhe, mas... É isso aqui, essa pílula tem isso. E essa que você nem conhece, nem sabia que existia, é dessa forma, né? Então você pode aceitar que o seu amiguinho ali que é gay brinque com você, jogue bola com você numa boa, sem ele querer comer seu cu, que é o que a grande maioria dos héteros pensa, né? Quando vê um viado chega a trocar ideia, já pensa que o cara quer comer ele ou quer dar pra ele. Você pode trocar ideia com esse cara normal ou você pode não se sentir confortável, ok? Mas porra, analisa pelo menos os dois lados, né? Tem gente que nem conhece o outro lado, né, cara? É uma lógica tão bizarra. Se pagar um pi, pelo menos, levar pro cinema, até beleza, a gente conversa, né? Meu Deus. Mas é tão bizarro você pensar que você não pode conversar. Por exemplo, eu sou mulher, não posso conversar com uma mulher que é lésbica porque ela quer me pegar no banheiro. É tão bizarro quanto pensar que eu não posso ter amigos homens porque sim, eu sou hétero. É bizarro. É idiota. Eu não posso... É tipo... Você porque, não. Desculpa que eu te interromper, mas é porque pra vocês mulheres é completamente diferente, cara. Pros homens, eles são muito mais preconceituosos, cara. São mesmo. Eu tenho amigos assim que a gente tá na balada, chega um gay do lado, mano. Do lado. O cara tá nem falando com a gente. Aí o cara muda de lugar, tá ligado? A gente tá no balcão encostado bebendo cerveja, chega um viado, o cara muda de lugar, mano. Outro cenário, Febrini. Futebol. Você vai jogar futebol na quadra. Tá ligado? depois que termina, vai todo mundo pro vestuário, todo mundo tá lá, tem um chuveiro, vai todo mundo tomar banho, né? Fica lá toda uma galera, fica tudo peladão lá. Não, na TV, cara, qual é o jogador viado que tem jogando por aí? Então, cara, tipo, sei lá, se é, num cenário desse tem um dos caras seja gay, cara, mano, vai criar um, tipo, um clima pesado, aquela coisa assim, como se o cara fosse pegar, ficar abusando de todo mundo lá, cara. É ridículo. Uhum, sim. Porque ele tem força pra abusar de mais 10 caras dentro do banheiro sozinho. É, exatamente, claro. Mas o homem que pensa isso normalmente é o mesmo cara que olha pra mulher e fala, ah, dá pra mim. É o cara que fica se achando, não só porque é gay. Ele acha que as pessoas querem ele se ama. É, o machão, né? É o machão. Cara, né? É o mesmo cara que vê uma mina andando de biquíni e fala, ah lá, ó. Ela tá andando de biquíni, é óbvio que ela quer sentar na minha piroca. É o mesmo raciocínio. Mas a diferença é que se essa mina chegar pra trocar ideia com o cara, ela deixa claro que ela não quer nada com o cara, além de amizade, o cara ainda consegue conversar com ela. Mas o homem, ele é tão preconceituoso que se o viado chegar nele, o viado não tem nem a oportunidade de falar, mano, não quero ficar com você, você é horrível, você é gordo. Eu quero trocar ideia, tá ligado? Eu quero falar da sua camisa de rock, eu também gosto dessa banda, como qualquer outro homem chegaria. O cara não tem a chance de falar isso. Porque a grande maioria dos homens, eles são tão escrotos e preconceituosos que o cara não consegue falar, mano. Eu já presenciei isso várias vezes em balada, várias vezes. Tem amigos meus, assim, que o cara chegava perto e o cara saía. É bizarro. Eu ficava olhando assim pro cara com a cerveja, tá ligado? Aí o cara, não, dá um rolê aí, que não tô me sentindo bem aqui, não sei o que lá. Caralho, tá muito claro. Eu cutucava e falava assim, ô, licença, não é lepra não, pode ficar tranquilo. Não, eu falava, cara, isso é muito zoado, só que é aquele negócio, você não pode obrigar o cara a aceitar, mas também não pode obrigar o cara a não aceitar, né? Então, não dá pra obrigar ninguém a fazer nada. É, foda. Eu tenho um amigo que gosta de Iron Maiden, né, fazer o quê? Dá pra conscientizar, não dá pra obrigar. Não, tipo, eu já peguei, já deixei de falar com gente que fez isso. Tinha um cara que se dava, que primeiro semestre de faculdade, ele chegou pra trocar ideia comigo, a gente voltava e pegava o mesmo trem. Aí, tipo, a gente entrou no vagão e, tipo, tinha um casal de gay, se tava se beijando, etc, dentro do vagão. Aí o cara falou, olha aqui, que povo com pouca vergonha. E, tipo, ele começou, ele era um japonês, ele começou, o olho dele fechou mais, ele ficou todo vermelho. E ele ficou assim, mano, me segura que senão eu vou bater nesse cara. Eu falei, o quê? Meu Deus. Assim? E, tipo, eu falei, ele falou assim, né, eu vou descer na próxima estação, vou trocar de vagão. Eu falei, boa viagem pra você. Mas que, se fosse meu, comigo, eu mandava, me segura que eu vou bater em você agora. Me segura. Ia chamar o viado, né, falar, me segura que eu vou bater nele. É, isso mesmo. É uma coisa tão absurda, a gente discutiu pra caramba por diversos outros motivos, porque ele tinha uma mente muito fechada, questões políticas, a gente discutiu por várias coisas. Uhum. Mas aí a gente acabou, né, parando de falar, ele desistiu da faculdade, etc. Não sei se foi porque a gente brigou, mas não sei, enfim, a gente discutiu. Uhum. Assim, era um negócio, sabe, é um negócio tão absurdo. É tipo você entrar uma pessoa, por exemplo, eu vou colocar um exemplo, não tem muito a ver, mas é assim, eu sou vegetariana. É como se eu entrasse alguém no vagão comendo um sanduíche de, sei lá, almôndega, e eu olhasse e falasse, olha ali, me segura, eu vou bater nessa pessoa que tá comendo uma almôndega. Não tem cabimento, sabe? Você tem que saber convencer em sociedade, meu. Uma coisa é você não ser gay, uma coisa é você não ter querer, sei lá, achar que ser gay é errado, mas uma coisa é você achar que isso te dá direito de bater numa outra pessoa pra tornar ela, pra fazer com que ela deixe de ser gay. Esse é o problema. Esse é o problema. É igual aquela parada, eu tive vontade de sair do mundo esse dia, no dia em que a garota lá, ela era lésbica, né, e aí uns caras pegaram um dia, eu acho que ela tava voltando do trabalho, não sei, e dois caras abusaram sexualmente dela com argumento, e eles falaram pra ela, eu tô fazendo isso pra te ensinar a ser mulher, e nesse dia eu quis descer do mundo. Eu quis falar assim, não, valeu, tchau, galera, eu vou nessa. Você quis dar kit, né? Dar kit. Não, eu quis... Nossa, cara, eu fiquei tão triste por ela, sabe? Por ela ter passado por aquilo. Meu, eu não consigo expressar em palavras o que eu senti quando eu vi essa notícia. Ele chama, os caras falam que é estupro corretivo. Esses dias me mandaram no Twitter, um cara me mandou no Twitter, lá do TPM Cash, um site que incitava esse tipo de coisa. Ele chamava de eu sou a favor do estupro coletivo. Do estupro corretivo, aliás. Eu vi esse site. É uma situação tão bizarra. É um negócio, sabe? E os caras usam argumentos tão bizarros quanto o cara lá do Django que a Grock citou, de achar que porque o formato do crânio do negro é mais alongado, não sei o que, isso, e tem uma fenda, uma marca, não sei aonde, isso faz com que eles, sei lá, tenha mais propensão à servidão. É tão bizarro quanto você achar que se você estuprar uma mulher é porque ela é lésbica, porque ela nunca teve um homem de verdade. É tão bizarro quanto, entendeu? Nossa, eu tô bizarro, tremendo. Né, cara? O ato é bizarro. O pensamento, a ideia, o cara achar que a mulher vai mudar só porque ele fez isso, é achar o pau muito poderoso, né? Puta que pariu, né? Sempre tem aquele que pergunta, nossa, mas você é gay, você nunca ficou com uma mulher pra saber se você não gosta? Eu pergunto, você já ficou com um homem pra saber se você não gosta? Já deu rabo pra saber se você gosta? É bem por aí mesmo, né? É bizarro, são argumentos que dá vontade de bater, né? A gente fala que tá muito forte. Retardo mental, cara. É tipo, puxando um exemplo aqui, nada a ver, mas pra mostrar um argumento ridículo, né? A Kel, ela é vegetariana. Então, eu também, quando tô com ela, só como coisa vegetariana. E aí, até tava conversando com o cara, e aí falei que a Kelly era vegetariana. E aí ele pegou e falou assim, ah, mas tudo é proteína, tudo é carboidrato, é tudo a mesma coisa. Se ela tá comendo soja lá que tem, sei lá, carboidrato, proteína, ela pode comer batata ou comer carne, que também tem proteína, é tudo proteína. Aí eu falei assim, cara, na bosta que você caga, também tem proteína. Nem por isso você come bosta. É válido. Não são coisas e coisas, tá ligado? Tem argumento que é tão ridículo, cara, que não dá nem pra levar a sério. Ele diminuiu a vida de um ser vivo a proteína. Ele engole. É proteína. Foda-se, come ser humano. É proteína. Come placenta, né? Apesar que tem gente que come placenta. Ai, meu Deus. Eu sou homossexual. Por favor. Eu tô com a palavra. A palavra é minha. Assim como tem gente que acha os argumentos bizarros, né? Tem gente que se apoia na religião pra poder criticar, ou então, sei lá, justificar o seu preconceito contra o homossexualismo. Na minha opinião, eu vou falar aqui principalmente em relação ao cristianismo, né? Eu estudei um pouco sobre o desenvolvimento da mitologia e dos deuses, etc., para gravar um outro cast. E eu tava percebendo o quanto as regras da religião, elas estão extremamente ligadas ao momento histórico da sociedade, né? Ao que o ser humano precisa. Também. Se você for parar para pensar, quando ele surgiu, para os primeiros, assim, as regras ali, os 10 mandamentos, por exemplo, e assim, desenvolvendo o povo hebreu, né, que de onde vem o cristianismo, se você não sabe isso e você se diz cristão, eu acho que você tá um pouco, né? Já tá errado. Mas assim, eles precisavam de... Eles eram um povo que vieram oprimidos, que eram escravizados pelo Egito, etc. E eles precisavam procriar, entendeu? Então até ali não era interessante você ter uma relação que não gerasse, entre dois seres humanos, que não gerasse filhos, entendeu? Sim. Então por isso eu penso que é tão... era mal falado, era mal visto você ter... Você tem uma relação entre pessoas do mesmo sexo que não gerariam filhos. Mas isso não quer dizer que seja errado. Isso quer dizer apenas que o ser humano vivia da mesma forma que antigamente, se você for pegar o período paleolítico, eles tinham uma deusa mãe, que era uma parada que puxava mais para reprodução, e depois mais para frente você teve representações de deuses masculinos que tinham corpos mais fortes, que era o que você precisava, de guerreiros, etc. Remete sempre à fertilidade, né, Kel? Mulheres que remetem à fertilidade, você ter isso quando você precisava disso, de mais pessoas, né? E você depois, mais pra frente, você ter deuses que remetiam à guerra, deuses de guerra, que te ajudavam, porque era o momento histórico que estava acontecendo, você consegue entender. Mas agora a gente tem que entender que o momento... É por isso que eles criavam esse tipo de regra, né? Você tinha um momento histórico ali que necessitava que você tivesse mais filhos. Então, por isso que eles acabavam segurando mais. Então, tipo, a questão do... A Bíblia tem muitos pontos contraditórios. Por exemplo, você colocar... O Branco já falou aqui... A gente falou, tava conversando aqui off-topic. E ele falou da carne de porco. O Fernando também acabou citando. Que se você for por esse lado de que você não pode, sabe... Ser gay, você não tem que seguir também. E não pode seguir pela Bíblia, você não pode comer carne de porco. Você não pode comer, aliás... Você não pode comer pra caralho, pronto. Você não pode comer também. A gula é um pecado bizarro. Ela escolhe a parte da Bíblia que ela quer acreditar, né? Que é foda. O Levítico, ele, como a Kel falou, ele foi um livro feito pros hebreus. Então os católicos usam. No Levítico está escrito que eu não posso comer carne de porco, que o homem não deve fazer a barba, que a mulher deve servir o homem e etc. São uma série de regras que foram feitas para aquela época, para aquele momento determinado. Então eles usam, naquela época eu não podia fazer isso. Hoje eu posso porque hoje não sou mais hebreu, sou cristão. Só que a partir do momento que você fala isso, a parte do não pode se deitar com o homem também deve ser cancelada, então. A partir desse momento, o seu momento histórico mudou. Porque era outra realidade, né? Sim, as regras eram... Era outro conceito. Era, tipo, religioso, mas além de religioso, eram regras de sociedade. Era histórico social, cara. Não existia. Tinha a ver com o momento histórico, tinha a ver com a sociedade. Aí você quer pegar um livro de outra... Da história, sabe, super antigo, de outra sociedade, e trazer ele integralmente... Pra agora, pro século XXI, não vai dar certo. Integralmente não, né? Só a parte que convém. Exatamente. Só a parte que convém. Exatamente, Fernanda. A parte que convém, né? Não, mas aí que é legal de você pegar algumas partes assim, pra analisar. Por exemplo, a galera fala, a Bíblia diz. A Bíblia não diz porra nenhuma, pra começar. Tá escrito ali. Então, o que você lê, você interpreta de uma forma diferente. A Bíblia não diz porra nenhuma. Cada um lê uma parte e interpreta de uma forma diferente pra sua vida. E é por isso que... O livro do Apocalipse, que é a coisa mais psicodélica do mundo. Parece que foi escrito pelo Jethro Tull, tá ligado? Não, mas dependendo do momento que você tá vivendo, faz todo sentido pra você. Por isso que eu falo, a Bíblia era o livro mais inteligente do mundo, porque ela consegue ser identificável por qualquer leitor que esteja lendo ela em qualquer momento da sua vida. Seja você feliz, fudido, de qualquer maneira. O legal de pegar é o seguinte, como ela é cheia de interpretações, nessa passagem que o Fernando mesmo falou, que tá lá, o homem não se deitará com outro homem, eu posso interpretar de mil maneiras que eu quiser. Não, eles são bem esquecidos. No Levítico, ele fala que um homem não deve se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Então ele já especifica que é como casal mesmo. Então, nessa parte eu posso interpretar de várias maneiras diferentes. Mas não eu é acho... um casal. Pra mim pode não ser a mesma interpretação que você teve, entendeu? Se ali tá escrito homem não pode se deitar com outro homem como mulher... Pra mim pode ser várias paradas. Pode ser a posição que eles estão deitados. Pode ser se eles estão deitados na rua. Como eu disse, não é necessariamente transando, entendeu? Não, é porque isso aí, como é um livro que é passível a muitas interpretações, é passível a muitas distorções também. Você pode distorcer da forma que você quiser. Exatamente. Sim, é tipo o pastor que fala que Deus vai varrer o mal da sua vida e cobra R$100 numa vassoura pra você varrer o mal da sua casa. Um chapéu de cowboy, né? Então. Um exemplo que eu acho interessante é que nos próprios hebreus não seguiam exatamente aquilo que estava escrito. Que nem Moisés, quando ele escreveu os 10 mandamentos, estava escrito lá, 5º mandamento, não matarás. Bem específico, é só não matar. Assim que ele desce do Monte Sinai e ele vê que estão fazendo um cordeiro de ouro, um bezerro de ouro lá, e que isso é contra Deus, ele manda matar todo mundo. Tipo, ele acabou de escrever ali na pedra, não é pra matar. E ele fala, ó, gente, mata eles ali que eles são infiéis. Tá errado isso, tipo... Vamos matar pessoas para mostrar que matar pessoas é errado. É isso aí. Conhece aquele mandamento, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, né? Isso. No original, em hebraico, a mulher tá em terceiro lugar. No original diz assim, não cobiçará a terra, o boi e a mulher do próximo. Quer dizer, a terra e o boi é mais importante pro cara naquela época do que a mulher. Hoje em dia, o nego mudou completamente e tá assim, não cobiçará a mulher do próximo. Cara, tudo que tá escrito ali já foi mudado pra caralho. Então isso pra mim não é argumento pra porra nenhuma. É que na verdade isso daí foi. É, são duas partes, né? Tem o não cobiçarás a mulher, que foi encurtado, e tem o não cometerás adultério. Então eles colocaram duas vezes, você não pode trair, por isso que nesse tava em terceiro lugar a mulher. Quer dizer, é menos importante que o boi a terra. Não, é, deveria ser, não cobisse nada do próximo, só que daí eles colocaram exemplos e pra mostrar que a mulher ou o companheiro tal tinha uma validade, colocou depois que não deve se cometer adultério. Sim, mas até então foi mudado, esse que é o fato. Então, foi. Tudo que tá ali foi mudado, cara. Isso, você usar a Bíblia como argumento, eu acho muito zoado, tá ligado? Porque aí é o que? Você tá pondo a sua fé, a sua crença, tipo eu falar assim, ah, eu acredito nos alienígenas lá, não sei da onde, Asta Sherran. E ele fala pra mim que gay, ele pode entrar na minha casa, pegar a minha comida e levar embora. Esse, sabe, esse é mais um bizarro. O Fernando ficou feliz já. Ele é tão bizarro quanto o outro que fala que o cara não pode fazer isso, senão ele é esquecido por Deus. Na Bíblia está escrito isso. O cara que comete esse tipo de pecado, entre aspas, ele é esquecido por Deus. Que porra é essa, cara? Pecado, não é? E outro, que argumento é esse? Que porra de argumento é esse que tá usando? É que o povinho fundamentalista, ele já distorce o que está escrito na Bíblia da forma que lhes convém, e como se não bastasse, ele quer colocar isso na sua vida. Ele quer fazer com que a religião dele faça parte da sua vida, sendo que não. Não pode ser assim. Cada um pode muito bem ter a sua religião, mas a religião de cada um não pode influenciar na sua vida. Uhum. Sim, aí alguém pode questionar, por que vocês estão falando de Bíblia e falando de coisa no meio de um debate de homofobia, blá, blá, blá, estão questionando religião. Mas, se você for pegar a Câmara dos Deputados, existe uma bancada que se diz que é a bancada cristã. E eles fazem cultos dentro do plenário. Não, e o pior do que... É o estado laico, né? É, o pior do que fazer culto, que isso aí foda-se, não tá me atingindo de forma nenhuma. Se ele quiser matar um bezerro lá dentro... Não, eu sei, é errado. Mas isso aí não tá atingindo a gente aqui diretamente, entendeu? E não tá atingindo os gays diretamente. Talvez atinja indiretamente. O errado é que essa galera, essa bancada cristã, eles usam argumentos da Bíblia pra fazer base de lei... Pra fazer base de palestra, de oratórias, tá ligado? Um país sim, inclusive, completamente laico. Né? Inclusive, recentemente, eles lançaram... Acho que foi até aprovado, se eu não me engano. Preciso até dar uma olhada pra não falar de porcaria. Mas, assim, se não for aprovado, tá em processo de aprovação. Que é você... os pastores, eles recebem um salário por trabalhar na igreja. Então, assim, a partir de agora, eles não precisam pagar imposto. Eles não pagam INSS, eles não pagam nenhum tipo de... Não tem desconto do salário. É. Porque a igreja ela já era isenta. Não vai passar. Caralho! Aí é foda, hein? Aí a gente volta pro Antigo Egito, em que o faraó era o representante divino na terra. E a gente volta 400 anos atrás, velho. Meu Deus! Aí você tem. Esse é o ponto, né? O cara, ele tá ali. A igreja ela já não pagava imposto, tinha projeto de lei tentando reverter isso, mas também não sei a que pé anda. E agora eles conseguiram lá colocar em vigor. Não sei se já tá sendo votado. Eu sei que foi votado, não sei se foi aprovado ou não. Mas tá em pauta, né? Tá em pauta. Eles não os pastores não vão poder. Não vão precisar mais pagar imposto, tipo, em folha de salarial. E aí, sabe, aí você quer, ao mesmo aí você chega lá, você tem a Comissão dos Direitos Humanos sendo presidida por um pastor que é extremamente, já se posicionou mil vezes com vários discursos homofóbicos, discursos preconceituosos, que que preside, discursos de ódio e que preside e que faz ali o seu culto da sua igreja como pastor dentro do plenário. Esse é o ponto que eu quis falar. Não é nem que tá atingindo gay. Mas tá atingindo, não é nem questão de ser só gay, mas é a liberdade a sua liberdade de escolher a sua religião, entendeu? Sim. Se você tem um culto religioso, se você tem um culto evangélico dentro do plenário, então por que eu não posso ter uma manifestação bandista? Você não pode colocar lá um padre católico também? Então, se você quer colocar um, você tem que colocar todos, entendeu? Então, eu concordo com o que você tá falando, é muito bizarro, mas a gente não pode também só isolar, né? Isolar só por um lado, tipo aí, protestantes, a gente tá falando dos protestantes. Não vamos falar só deles, vamos falar de cristão no geral, porque os católicos também, né? São, da mesma maneira, talvez até mais bizarros, né? É, os católicos, porque... eles estão agora com o Papa Francisco, né? Eles estão com aquele negócio de acolher. Ai, cara, só que mas isso é uma conversa. É um acolher que não acolhe, porque eles acolhem assim, você pode vir na igreja, mas você não pode casar, você tem que se redimir dos seus pecados, que a gente tá te acolhendo, a gente aceita, mas você continua sendo pecador, então você mas, tem que... É, mas você sabe por que, Fernando, que tem esse acolhimento? É, te colhe, mas continua te julgar, né? É. Tem esse acolhimento porque os protestantes estão crescendo pra caralho mais do que nunca. A Igreja Católica levou 2000 anos pra chegar onde ela tá. A Igreja Católica tá precisando de corpos. É, os protestantes não levam quase nada. Precisa de corpos. Então, os protestantes estão crescendo cada vez mais. Então, não se deixem levar por essas coisas que o Papa disse. O Papa disse recentemente, se eu não me engano, foi antes de ontem. Eu não lembro se ele emitiu uma carta ou algo do gênero. Que ele falou assim, digam para as pessoas não converterem as pessoas, mas sim ajudarem uns aos outros. Por que ele tá dizendo isso? Porque os protestantes estão crescendo cada vez mais, estão se convertendo cada vez mais e isso é ruim pra eles, entendeu? Sabe o que eu acho mais legal de ver a parte católica? É que você vê o Papa dando todo aquele discurso fofinho de velhinho bonitinho, eu vou acolher você. Só que assim que a Irlanda, se eu não me engano, conseguiu o casamento gay, um cardeal veio como porta-voz do Papa dizendo que aquilo era uma derrota para a igreja. O Papa acabou de falar que ele acolhe você, mas depois vem o cardeal e fala... Isso tá errado, gays não podem se casar civilmente. Ninguém tocou no assunto de religião. E o cara foi expressar que tava errado. É, olha só agora, blasfêmia. O Papa é aquela menina que a gente falou lá no começo, que adora falar que é bissexual. Mas que chega na hora do rally rola, tira o corpo fora, entendeu? O problema é isso. Eles estão vivendo de aparência, entendeu? O que é mais importante pra mim? Mostrar a aparência ou mostrar a atitude, a ação? A ação ninguém vai ver. A aparência tá aí no jornal, na TV, não só do Papa, não só dos católicos, dos protestantes também. Com esse tipo de lei bizarra que a Kel falou. Tem uma lei também, que é essa de pagar imposto em igreja, né? Que os católicos não pagam já uma caralhada de ano. Não, igreja, nenhuma igreja paga si. Imposto. Igreja, foda-se, então, é católico, falando coisa. Mas, porra, católico tem igreja em salão? Eu não conheço. Se você conhecer, me manda o endereço. Não, o grande problema dos protestantes é o seguinte, eles querem que paguem lá, só que eles podem abrir igreja onde eles quiserem. Num bairro só, em cada rua tem um salão com uma igreja diferente, entendeu? Então, porra, se eles alugarem 10 salões aqui no meu bairro, que tem 4 ruas, e o meu dinheiro tem que pagar essas igrejas, eu tô fodido, mano. É, não que seja certo você pagar a igreja católica, entendeu? Mas, sinceramente, tem mais igreja aqui em Ferraz do que boteco, cara. Cabeleireiro, cara. Tem mais igreja que cabeleireiro onde eu moro. Eu acho bom, só pra, né, panos quentes. Eu acho bom só fazer um adendo. Porque tem ouvinte, eu não sei. Depois da parada do Metallica, eu acho melhor esclarecer. Foda-se, manda e-mail. Eu acho importante só falar aqui que, gente, não sejam radicais, por favor. Quando a gente fala religiosos, crentes, católicos e blá blá blá, eu acredito, né, que a gente não esteja aqui generalizando, acredita em Deus, você é homofóbico. Galera, você pode muito bem acreditar em Deus, ir pra igreja católica, sei lá, ter o mesmo pensamento que a gente. Então, sim, calma. O contrário também, né? Não, a instituição, exatamente. Na verdade, a gente tá falando dos radicais, porque, de fato, radicais. São os radicais que acabam com o mundo, né? Quem destrói o mundo são os radicais. Em todas as visões, em todas as filosofias, né? Todas as ideologias de vida, quem estraga o mundo são os radicais. Tá aí o Estado Islâmico pra provar que eu tô certo. Exato, e até o contrário do que a Grok falou. Se você tá ouvindo aí, você é religioso, você tem a sua fé, bababá, e por causa da sua fé, você não gosta de homossexual, beleza. Ninguém tá querendo mudar você. Você pode gostar ou não gostar do que você quiser. Se você quiser gostar de dar a bunda, beleza. Não, é errado e certo é muito relativo. O que sim, o cara não é verdade, pode... Sim, pra mim é verdade pra você. Sim, o que o cara não pode é... Eu não gosto de viado, vou bater, vou matar viado. Eu vou difamar, eu vou fazer de tudo pra prejudicar. Não, aí você não pode, entendeu? Esse que é o grande quê? Aí que tá, segundo a própria religião, ele não deve bater nem matar ninguém. Porque segundo, ele não pode matar, é um mandamento. Ele não pode ofender as pessoas porque seria errado. Ah, meu amigo, mas aí como ela é interpretativa, ele vai achar alguma coisa lá falando de maçã, vai matar e vai falar que interpretou dali. Mas... então, quem pode... era cristão pode... e matava judeu lá, Rudo. É, então, isso não pode acontecer de jeito nenhum, cara. Você não pode matar ou prejudicar. Fazer uma mazela de qualquer forma para um gay ou para um heterossexual também, só porque você não gosta. Eu sou muito imparcial, por isso que quando eu falo de um, eu falo do outro. Acho que a Kel falou que nego tava usando paramento lá, né, para colocar as coisas da igreja, de que não gosta de viado, não sei o que lá, não sei o que. Jogo sujo tem dos dois lados, isso aí não tem o que falar. Porque eu falei aquela hora, um aprendendo com o outro. Negro é preconceituoso com os gays, com os negros também começaram a ser preconceituosos com o branco. Os gays também são muito preconceituosos com héteros, grandes massas, né? E também jogam sujo. A gente tem aí a galera... Mas a diferença é que um sofre pra caralho e o outro vive o dia a dia dele normalmente. Mas é errado, né? Quer dizer, você sofre, vale a pena você matar o outro? Você tá certo? Não, caralho. O que eu quiser é que você tá falando, tipo, também não vale o gay... não gostar do hétero. Tipo, é errado também. Tem que tolerar tanto o hétero quanto o homo. Sim, e tudo bem. Só que a diferença é que o homo tá se fudendo enquanto o hétero tá... acaba a discussão ali, ele vai embora pra casa, tá tudo bem. É, só que ele sofre também. Gente, chega a tal ponto que você vê gays que eles têm preconceito contra terminados. O cara é gay, só que ele fala que ele não aceita sair com alguém ou ir pra uma balada onde tem afeminados. Esse negócio do preconceito, ele vai tão grande que ele afeta outras esferas também. É igual a mulher que é machista. Dá na mesma. É o preconceito dentro do próprio grupo. Exato. Você é mulher e você aponta o dedo e esculacha a outra... sendo que ela é mulher também, gente. Vamos todo mundo ser amigo. Mas, tipo, eles também sofrem. O exemplo que a Grock deu lá, a diferença é que o viado sofre, o homossexual também sofre. Aliás, o heterossexual também sofre. É, sofre menos, né? Não tem intensidade de sofrimento agora? Não tem. Eu acho que tem, cara. Ó, o cara que tava lá no vagão... Porque o heterossexual, ele nunca vai perder um emprego por ser heterossexual. Como não? Por se o chefe dele for homossexual, ele vai sentir um lixo e vai sair do emprego. Mas ele não perdeu, ele saiu. Ele vai perder o emprego. Mas o que tem a ver? Nossa, não. Não, pera. Peraí, deixa eu dar um exemplo. Fique melhor. Vou exemplificar pra vocês entenderem. O cara que tava lá no trem com a Kellen, que tava ficando vermelho e tava suando pela bunda, não sei o quê, o japonês que a Kellen falou aí. O cara tava possesso. Ele tava puto, ele tava... transtornado, ele tava sofrendo. Os gays estavam se beijando, tava numa boa, entendeu? Você tem que entender um lado, mas tem que entender o outro também. Agora, meu, você sofrer, você ficar incomodado, é uma coisa. O que você não pode fazer é que o cara falou, vou lá bater neles, eu sou foda. Aí não, mas tem que entender todos os lados. Não adianta a gente só entender um lado e entender o outro. É igual esse negócio de jogar sujo. Nego tá lá usando a Bíblia, lá no parlamento, pra poder... derrubar projeto que beneficia homossexuais e etc. E os homossexuais também estão usando de argumentos sujos, como o próprio Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia é um cara que eu amo e odeio ao mesmo tempo. É um cara que eu odeio porque eu odeio tudo que ele fala, eu odeio todo tipo de pensamento dele. Mas eu amo porque ele falando, ele é foda, né? Ele é um discursista foda, até coloquei no Facebook esses dias lá. Mas o que eu acho zoado é quando você começa a jogar sujo, por exemplo... eu não lembro se foi o parlamento lá dos gays, uma coisa assim, ou um grupo de gays, né, que tava processando ele por coisas que ele falou nos cultos, tá ligado? Processando ele como psicólogo, porque ele é psicólogo, por coisas que ele falou no culto como pastor. Isso eu acho errado, porque o cara tá no culto, ele é pastor, ele não tá agindo como psicólogo. Aí às vezes ele vai lá dar palestra, alguma merda assim, ali ele tá como psicólogo, então o que ele falar ali tem que ser usado. É, mas aí então... é foda, ele é usar argumentos psicológicos no culto dele, aí... Mas, né? Ele tá usando a Bíblia, entendeu? Isso que é foda. Não, ele mas tá, tem... Tá... Eu já vi vídeo de... aquela mulher lá, era uma psicóloga lá, acho que ela era pastora também, e defendia a cura gay. Mas aí ela era no culto, ela ia no culto dela lá, e usava argumento, entre mil aspas. Ela tá errada, sim, concordo. Entre mil aspas, porque nem argumento psicológico não é ela, que ela achava que era argumento psicológico, sei lá, porque a psicologia não defende o que ela tá falando. E aí, ir lá no culto dela e falar, ah, não, que não sei o quê, e mostrar, sei lá, um estudo que ela fez como psicóloga, sabe? Tem que estar cheio disso. Uhum. É errado. Mas ela nesse pode ser punida como psicóloga. Pode. Mas nesse ela, inclusive, ela tá sofrendo. Ela vai pegar e começar a dar carteirada, né? Uhum. Isso aí é errado e não tem o que falar. Mas nesse caso, ele tava usando, a galera tava usando essa coisa do discurso dele da Bíblia, né? Querendo ou não, a Bíblia é um livro psicológico, aceitem ou não, usando essa coisa da Bíblia pra poder processar o cara como psicólogo. E acho que tomou no cu lá, ele tomou no cu, deu maior processo. Não sei se ele ganhou, se ele perdeu, mas isso é jogar sujo, isso é fazer coisa errada, entendeu? Então não tem só de um lado, tem do outro lado também. Não adianta você olhar, foi a nossa discussão lá no começo do cast, né? Não adianta a gente olhar só pra um lado, tem que olhar pros dois. Lógico, cara, que puta, os gays eles sofrem pra caralho. Casos e casos, né? Tem uma grande maioria de casos aí, é que eles sofrem agressões e etc. Mas não adianta a gente falar assim, pô, o cara lá que não gosta de homossexual tem que morrer também, tem que apanhar. Não, caralho, não gosta, não gosta. Fazer o que, filho da puta? Tem que mostrar pra ele, velho, não é assim, não é o que você tá pensando. O cara aqui é igual você, mas se o cara mesmo assim não quiser mudar, você vai fazer o quê? Ninguém muda ninguém. A única pessoa que pode mudar suas ideias é ela mesma. Você pode fazer orientar, você vai falar pro cara, meu, o que você tá falando aí não faz muito sentido. Exatamente. O que ele vai fazer com o seu conselho é outra coisa. Ele pode aceitar e tipo, não, realmente, eu tô sendo escroto, homofóbico, vou mudar. Ou não. E não cabe a nós. Mas cabe, eu acredito, a única coisa que cabe a nós é o que pensar daquilo, né? Qual opinião eu vou ter. Eu, Jéssica Grock, acho... sei lá, o Malafaia é um escroto. Eu, Jéssica Grock, tem gente eu que gosta. Eu também acho, eu acho um filho da puta. Eu só gosto dele discursando. Discursando é foda, cara. Ah, Hitler também era um puta de um discursista. Eu também gosto do Hitler discursando. A oratória do Hitler, sim, e do Malafaia são ótimas, as ideias são podres. É isso. Foi isso que eu falei, exatamente. São grandes líderes, ninguém pode mas discutir. É que tá, né? Pelo oratório ele consegue convencer os outros, esse é o grande problema. Sim. Ele ser bom na oratória é o que faz ele convencer as outras pessoas. É o que faz ele ser um filho da puta, né? Eu falei, eu odeio tudo, eu tenho ódio, tudo que ele pensa, cara. Tudo que ele fala, tudo que ele pensa, eu odeio. Mas o jeito dele falar é muito foda. Foi o que a Grock falou aí também, o Hitler é a mesma coisa. O cara era um lixo e tal, mas você vê o cara falando, você fala, caralho, esse filho da puta aí, ele vai levar uma galera com ele. E é o grande problema, que nem o Fernando falou, né? Com a boa oratória, você leva todo mundo embora pro buraco. É foda, né? Aquela coisa, boa oratória com gente fraca da cabeça, né? Com gente que tá precisando, gente que tá ali na merda. Porque, querendo ou não, Hitler só conseguiu o que conseguiu porque a Alemanha tava fudida. Se fosse num momento, em outro momento histórico, social... Ele não ia conseguir. É igual o pastor que vai lá para um monte de gente. Não ia não, Branco. Que vai lá e. Já assistiu aquele filme A Onda? Um filme alemão? Mas é diferente. Eu já assisti. É, cara, mas ó, você pagar um carrinho de pedreiro cheio de dinheiro em 100 gramas de manteiga. Chegar um cara no governo e no outro dia você tá pagando uma nota numa manteiga, cara. O cara pode falar o que ele quiser, você acredita. Mas é gente com a cabeça fraca é o que mais tem, cara. Principalmente então, quando a situação tá fodida. É, aí você vai lá e pega um pastor, não é preconceito nem nada, mas é um fato. A maioria das pessoas que vão em cultos evangélicos, elas estão com problemas financeiros, muitas delas estão com problema com droga ou com álcool e quer sair daquilo. Aí o pastor vai lá, promete um monte de coisa pro cara que já tá, sabe, precisando... E aí que ele consegue, porque se você tá bem de vida, seu psicológico tá bom, dificilmente você vai procurar um culto religioso, cara. É muito difícil, você... normalmente as pessoas, elas estão com alguma fraqueza ali, sabe, na cabeça, tá difícil a vida, ou estão com uma fraqueza financeira, aí que elas procuram. Isso ou às vezes o cara até tem, né, Grock? Por exemplo, o cara ele é católico, né? Eu vejo isso na minha família. Minha mãe era católica, então, tipo, ela nunca vai na igreja. Ela nunca vai na igreja. Aí quando acontece uma merda, quando falta grana, sei lá, ela tá desempregada agora, aí ela vai pra igreja, entendeu? Então, é isso. É no momento que o cara tá fudido, mano. Então, às vezes o cara já é da religião, não é que o cara vai procurar, né? Às vezes o cara já tem a sua religião. Procurar a igreja, procurar o culto, eu falo. Sim. Procurar ir lá, procurar a palavra do padre, do pastor. É, aí é onde o cara tá. Eu acho que é até legal a gente dar um gancho aqui agora e falar da... Da PLC 122, né? Eu sou homossexual. Olha aqui. Nunca fui homossexual. Meu pai tem orgulho. Por favor, por favor. Eu tô com a palavra. Por favor. A palavra é minha. Por favor. A palavra é minha. Trocar uma ideia aqui. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu já digo que eu sou a favor da lei. No entanto, eu tenho alguns pontos contra. Que pra mim a própria lei não vai funcionar. Não vai dar certo. Eu nem sei se já foi aprovado ou não, tá ligado? A lei sozinha. Ainda não, né? Sim. Ela sozinha. Essa lei, na verdade, ela vai servir muito de início como parte estatística. Porque, bom, os dados que a gente tem no Brasil é que morre um LGBT a cada 28 horas. Só que esses são os dados que a gente tem agora, porque eles se perdem. A gente tem muito caso de homofobia, que é considerado como agressão apenas. Ninguém faz um boletim de ocorrência. É ódio que é tirado só como agressão. Independente do porquê, tipo, né? Tá com uma lâmpada na cabeça de um cara na Paulista. Ah, foi só uma agressão. Ninguém considera isso. Ó, isso foi homofobia, foi um crime homofóbico. Então, é verdade. Primeiramente, essa lei ela serviria como parte estatística. Pra saber, ó, tá tendo uma quantidade grande. É necessário sim que sejam feitas medidas mais duras contra as pessoas que cometem esse crime. Uhum. Então, eu acho que ela é super válida, ainda não foi votado, infelizmente, mas se for, espero que ganhe, né, porque tô precisando. Eu também, fala, Bran. Esse é o tipo de lei que existe porque as pessoas são escrotas, né, por isso que tem que existir. Igual a lei do racismo, ela existe porque as pessoas são escrotas. Exatamente. Só ela que é uma merda só por precisar existir. Sim, cara. E ela cai. Então, é lamentável para o fato dela existir, mas tem que existir. Quando você vê aí skinhead batendo homossexual, batendo e matando e tal, e vários casos de agressão acontecendo o tempo todo dia tem, aí você percebe que tem que ter, cara. Tem que ter porque tem muita gente escrota no mundo, tem que existir mesmo. Sim, eu concordo, tem que ter, a minha posição é essa. Eu concordo com essa lei, eu quero que ela seja aprovada. No entanto, eu acho que ela sozinha não vai fazer nada, entendeu? Quando começaram com as leis abolicionistas aí, em vários países, tinha país que tava cagando. Cara, hoje em dia, acho que na Arábia Saudita, se você for homossexual, você é condenado à morte na hora. Então, não adianta você ter lei, cara. Tá, vai ajudar em alguns aspectos políticos e tal, vai ser legal. Quem fizer merda, né, a cada 200 casos, um cara vai voltar atrás, porque tem a lei. Mas ela sozinha não adianta, mano. Tem que pensar numa parada diferente aí pra... Talvez até aquela parada que a gente falou no começo das escolas, né? Pegar o moleque ali na base e educar, né, meu? Mostrar qual é que é e tal. Ali sim, talvez mude. Agora, putz, você fazer uma lei pra um cara de 50 anos, que é homofóbico, pra ele, põe a cabeça no lugar, não vai mudar, cara. O cara não vai mudar. Não, mas aí que tá, ele não vai mudar. Só que ele sabe que ele vai sofrer alguma coisa se ele fizer isso. Aí ele vai fazer mais escondido ainda. Ele vai passar a fazer mais escondido ainda, que vai ser pior, né, cara? Não, mas pelo menos você toma... A polícia hoje em dia, ela não leva muito a sério quando um gay sofre uma agressão. Ah, você tá vivo ainda, tá respirando? Volta pra balada, volta pro seu ponto, vai fazer o que você tava fazendo antes. Ou então, se eles derem um boletim de ocorrência, eles vão, tipo, fazer aquele negócio só pra você, ó, tem um papel aqui, você vira estatística, a gente não vai fazer nada. Porque simplesmente assim, você se apanhou e acabou. É, mas com a lei também, eles vão fazer um BO lá, tá lá, pronto, acabou. É, mas aí eu acho que tem pena, tem uma pena de 2 a 7 anos. Mas e aí, aquele cara vai ficar na cadeia 7 anos, vai sair e vai fazer a mesma coisa. Esse tipo de medida redução da maioridade penal, não vai mudar por nenhum. Eu acho que dá pra fazer um paralelo com aquela lei que foi aprovada recentemente, eu não lembro em qual lugar da África foi. Mas vocês sabem que tem muitos lugares na África que acontece que eles mutilam, né? Tiram o clítoris da menina lá quando ela chega numa certa idade e tal. E agora eu não lembro o nome de qual país isso foi, essa prática foi proibida. E aí eu acho que dá pra fazer um paralelo. Eu acho que dá pra fazer um paralelo que é assim. Vai ter pais que vão continuar mutilando suas filhas? Vai. Só que agora, quando acontecer e ela conseguir denunciar, vai ter uma pena. Então, antes, era assim. Acontecia e foda-se. Ok, é legal. Agora vai acontecer, vai continuar acontecendo. É igual matar, estuprar. Vai continuar acontecendo, mas quando você chegar lá e conseguir denunciar, vai ter uma pena. Esse que é mas o será importante. Que isso vai, isso, mas será que isso é importante? É importante, porque antes a menina era mutilada lá e não tinha ninguém pra proteger ela. Agora, ela vai ter uma proteção, ela vai ter um apoio da lei. Ela não vai ter proteção, ela vai ter uma punição pra quem fez isso. Proteção não. Não, é meu. Mas, ô Febrina, é aquela coisa. Se todo mundo for colocado como impune, todo mundo continua fazendo. A partir do momento que você tem algo que é inafiançável, você não tem como recorrer, você sabe que se você fizer aquilo, você vai ficar 7 anos fora da sua família, fora do seu emprego, sua vida vai ficar uma merda. Você não faça. Você não consegue mudar o mundo inteiro com isso. Mas uma boa parte das pessoas que cometem essas agressões vão ficar com o pé atrás por causa disso. Ah, talvez eles façam mais escondido. Ah, vai pensar duas vezes, cara. Com certeza. Não. Vale a pena, tipo, você perder tudo que você tem na sua vida só porque você não consegue aceitar um... Porque o cara ali tá, tipo, fazendo nada, sabe? Tá sendo, sei lá, tá falando de uma forma diferente, meio afeminado. Será que vale a pena você perder tudo por causa disso? Só que eu acredito muito mais na educação do que na punição, entendeu? Vale a pena, vale a pena pro cara, pode valer a pena. Só que a educação, ela é a longo prazo. Então, é longo prazo. É, a educação, ela vai resolver, acho que 95% dos problemas do mundo, cara, mas é a longo prazo. Sim, mas aí em vez de você focar na educação, vamos focar primeiro na punição. Vamos pegar essas pessoas que poderiam ser reeducadas, vamos botar no cu delas, pra lá na frente a gente fala, não, agora a gente vai te educar. O cara falou, é tipo você falar assim pra mim, eu não vou investir em dinheiro pra fazer um remédio, porque você tem que se prevenir e tomar vitamina de laranja, você não pode, vamos supor. Eu não vou investir dinheiro pra fazer um remédio pra gripe, porque você tinha que ter se prevenido, entendeu? Mas aí não é punição, né, amor? Tem que dar um exemplo com punição. Se dá um exemplo... Mas não é punição, é a parada do... Não, é a punição. Eu acho que a parada da lei... É remediativo. Eu acho que a parada da lei, fazendo o paralelo com a parada das meninas da África, é mostrar que é errado, entendeu? Tipo, ué... Por que, que tem mas, uma lei? Cara, é deprimente, é não é deprimente, você tem que mostrar que é errado. É horrível. Caralho, de mostrar pro cara que matar uma pessoa errada. Mas é uma lei. Essa é a sociedade que você vive. Existe constituição. É por isso. Se todo mundo tivesse bom senso, podia jogar todas as leis no lixo. Mas não dá. Essa que é uma merda, sabe? Precisa da lei dos homens, porque a lei do bom senso não funciona no nosso mundo. É aquele negócio que eu falei. Eu concordo com essa lei, eu quero muito que ela seja aprovada, mas... Não vai funcionar. E eu tenho até vergonha dessa porra ser aprovada. Apesar de eu querer que ela seja aprovada. Sim. E não vai funcionar, cara. É igual... Imagina que merda você ter que falar pro cara... Ó, licença, você não pode cortar a periquita da sua filha. Como é que você tem que falar isso pra uma pessoa? Como é que a pessoa já não tem isso na cabeça? Isso é um absurdo. É porque tem um pouco de religião envolvida também, né? Tudo bem, cultura. Ah, tá. E as pessoas batem nos gays também tem um pouco de religião envolvida. Exatamente, exatamente. E jogar pedra em pessoa que tem uma religião diferente também. É uma bosta. É muito bizarro, né, cara? Tipo, o ser humano, ele necessita de um limite. Ele precisa ter algo que puna ele pra ele falar, ó, não vou fazer isso porque senão eu vou perder algo. É tipo criança. Exato. Ó, você não pode fazer isso, senão você vai perder esse doce, não vai ganhar sobremesa. Você foi malvadinho com seu irmão, bateu nele. É isso. Eu sou homossexual. Olha aqui. Nunca foi um presente. Meu pai tem orgulho. Por favor, por favor. Eu tô com a palavra. Por favor, por favor. A palavra é minha. Por favor. A palavra é minha. Até pegando um gancho no que a Grok falou aí, que eu achei bem oportuno, que ela falou da mutilação genital lá, né? Dos países ali, da África e tal. E aí ela falou que tem alguns países que foi abolida a parada. E eu vibrei aqui. Falei, caralho, é isso aí sim. E aí até já lembrei aqui no outro assunto que a gente ia tratar, que é a foto colorida aí no Facebook, né? Que eu, quando vi essa foto colorida e vi gente criticando, eu pensei nessa parada que agora falou imediatamente. Foi uma coincidência foda, inclusive, ela ter falado aqui. Eu acho que eu até falei com a Kelly isso. Que tipo, cara, sim. Não é porque não foi no seu país, ou não é uma coisa que você não tá ali convivendo dia a dia, né? Que você não pode comemorar. Então, por exemplo, teve lá a legalização do casamento gay nos Estados Unidos e o mundo inteiro comemorou. A galera toda comemorou, inclusive aqui no Brasil. Só que no Brasil acho que já é permitido desde 2013, 2003, uma coisa assim. É permitido em termos assim. O STF, ele deu à União Civil os mesmos direitos que o casamento civil. Só que isso pode ser retirado a qualquer momento, porque isso não está em lei. Isso foi permitido pelo STF. Ah, sim. Só que aí... Isso pode ser derrubado, né, ô Fernando? Como? Pode ser derrubado por lei, né? Alguém pode ter uma medida provisória e derrubar, né? Isso foi uma interpretação, porque assim, na Constituição de 88 aqui do Brasil, o casal, ele é feito por um homem e uma mulher. Então, isso é casamento para a Constituição. O que eles fizeram foi interpretar a Constituição e falar, ó, pode ter uma união entre os dois e a gente vai dar os mesmos direitos. Isso foi feito uma votação e aceitaram que vai ter os mesmos direitos do que a união estável. Só que se fizer uma outra votação, isso pode cair, porque ninguém fez isso numa lei, ninguém mudou, fez um adendo constitucional, ninguém fez nada. Isso, se tiver uma outra votação, cai na hora. E aí, tipo, você vê uma parada dessa... É uma coisa que é muito fraca, legislativamente falando, né? É, fizeram só pra calar a boca do povo e falar, ó, vocês têm os mesmos direitos, agora fiquem felizes e qualquer coisa a gente tira de vocês. É meio que um cala a boca, né, pra verdade, né? E aí você vê uma parada dessa rolando lá nos Estados Unidos, a galera comemorando aqui no Brasil e nem falando mal. Falando merda, ah, na puta que pariu, não sei o que, e aí agora falando esse negócio, eu lembrei também. Eu pensei assim, cara, lá o nego tá mutilando mulher pra caralho na África. Se algum dia abolirem aquela parada, eu vou comemorar pra caralho. Eu não sou mulher, eu não sou africano, não moro na África. Tenho nada a ver com isso, tá ligado? Mas eu vou comemorar pra caralho, a mesma coisa que você pega... gay, né? Aí você pega aquela frase do Charles Xavier, né? Você não precisa ser negro pra ser contra o apartheid. Sim, cara. E aí eu não entendo. Eu até postei no Facebook, cara. Eu falei, mano, ser homem de verdade é não boicotar a felicidade alheia, cara. Se o maluco tá feliz por uma conquista lá e você acha legal, porra, apoia essa porra. Não importa se você tá envolvido, se você tá incluído, né? Porque é muito egoísmo você achar que você só pode apoiar quando é no seu quintal, né? É muito egoísmo, cara. O gay lá dos Estados Unidos é igual o gay daqui do Brasil. Por que que eu não posso apoiar da mesma forma? É tudo pessoa. Eu apoio pessoas sendo bem tratadas, não importa de que lugar exatamente. Elas sejam. Aí você pega caso, logo nos primeiros dias depois que aprovaram a lei, teve lá um caso de... Um casal, eram dois homens, né? Que eles são bem velhinhos, assim, têm 70 anos, e eles estão há 50 anos juntos. Aí você pega e vê o relato deles falando que os 20 primeiros anos que eles ficaram juntos foi em segredo, cara. Imagine o perrengue que eles passaram, cara. Sim, até hoje, né, cara? Tem muita gente aí que não assume, até hoje. É bizarro. Sim. Século XXI, você ter esse tipo de coisa aí é inaceitável. E ver que. E a gente fala, ai, mas né, é o único animal, não sei o que. Cara, tem mais de 1.500 espécies de animais homossexuais. É super natural. Tem mais de 3 mil que transam, que fazem sexo sem fins procriativos. Tá ligado? A galera é um golfinho, não sabe das que mete até em pessoa. tem casos de mulheres estupradas por golfinho. É bizarro. Bizarro. Meu Deus, sim. Não, mas é complicado, sabe? Nos Estados Unidos, a gente fala muito aqui, mas nos Estados Unidos, é um preconceito lá, ele é muito mais aberto. As pessoas falam, porque é mais preconceituoso. Eu não sei se é mais, porque eu também não vivo lá, mas é muito mais aberto a questão do preconceito. Tanto que... É aceitável, né? Mais aceitável. É aceitável, tanto que você tem... Até hoje que tem gente lá que classifica séries como séries para negros, séries para brancos, etc. Uhum. E você ter, até depois que teve a aprovação do casamento gay lá, teve alguns juízes que simplesmente falaram, não, eu sou contra, e, tipo, sabe, abrir a mão do cargo. Porque simplesmente não iam fazer não queriam fazer a união, entendeu? Então tchau, né? Vai tarde, né? Eu acho isso bizarro, eu não compro esse tipo de ideia, mano. Tipo, tem só uma cidade lá, ou só um estado que é só pra negros. Puta, que conquista. Puta, isso pra mim não é conquista nenhuma, cara. Claro. Isso pra mim não é igualdade. Não, mas não é conquista. É tipo, é justamente isso, é separado pelo preconceito. Então, mas aí o que você falou, que lá é mais aceitável, porque é separado. Pra mim não é. Pra mim é uma falsa aceitação. Pra mim é mais... Não, é mais aceitável o preconceito. Tipo, o preconceito é mais normal. Não, não foi isso que eu quis dizer. Ela quis dizer que lá nos Estados Unidos é mais aceitável. Os gays são mais aceitos. Ah, não, não disse isso, não. Foi Você falou que o preconceito é mais aceitável? Quem é que tem que aceitar preconceito? Não, é mais comum. É mais comum. Tá, mas... É nesse sentido... Tipo, lá você fala, ah, eu sou preconceituoso, é outro, ah, tudo bem. Dos Estados Unidos, ele é extremamente conservador. É, exato. E você vê, né, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas o sul dos Estados Unidos é onde tem mais negros, né? Eu acho que sim, não sei, não tenho noção. Eu acho que sim, se eu não estiver enganado. Lá, né, do Mississippi, blá, blá, blá. E aí você vê, né, cara, uma galera que sofreu preconceito pra caralho, tá ali agora sendo preconceituoso, né? É muito contraditório, muito bizarro isso. Mas parece passo o tempo, as pessoas esquecem o que houve no passado e só vão seguindo o modelo que eles veem na hora. Exatamente. É a sociedade aprendendo com a sociedade. Esse é o nosso futuro. É que é assim, ó. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Acho que foi o Paulo Freire que falou isso, e isso rege grande parte da nossa sociedade, cara. Você é oprimido, e depois você quer oprimir quando você não consegue uma informação que te liberte, uma educação que te liberte. Isso é uma bosta. É uma merda. É uma bosta. É entender. É o ser humano, né, cara? O ser humano é pequeno, né? Nesse sentido, né? O ser humano tem que evoluir muito, pra falar a verdade. É a diferença entre entender e compreender, né? A gente deu um exemplo lá. O cara que era escravo e foi liberto, ele entendeu. Ele, pô, entendi, agora eu sou liberto. Mas ele não compreendeu essa liberdade, né? Então, quando ele viu o outro cara no deserto e falou, agora você é meu escravo, ele não tinha compreendido o que era escravidão. Ele só tinha entendido que o maior faz o menor escravo, né? Isso é uma bosta, né, cara? Inclusive, esses dias não, né? Ontem, tava passando na televisão, o caso de um boliviano que tá morando aqui no Brasil e que trouxe vários peruanos pra... que estavam vivendo como escravos, trabalhando tipo, 17 horas por dia, ganhando só 5 centavos por peça de roupa pra fazer lá na região do Brás, aqui em São Paulo. E pegaram lá o histórico do cara, e o cara também já tinha... Sabe, ele veio pra cá anteriormente e ele veio pra cá desse jeito, ficou num desses lugares, assim, trabalho escravo, e aí ele, por algum motivo lá, conseguiu sair, crescer, etc, e começou a trazer mais gente pra trabalhar do mesmo jeito que ele trabalhava, entendeu? Ele não passou por aquela experiência e falou, eu não vou ser assim, talvez ele até, tipo, sei lá, ao invés de pagar ele recebia um centavo, agora ele paga 5. Mas ele não sabe, ele não pegou aquela parada e mudou. Sim, exatamente. É exatamente a frase que eu falei, né? E você pode pegar até aquele quadro meu, todo mundo tinha esse quadro no livro de história da escola, todo mundo. Que é o negro amarrado num poste, em praça pública lá, e tem o outro negro chicoteando ele, né? Que é aquela parada de... aquele negro que tá chicoteando, ele também já foi chicoteado, sabe? Tipo, isso é muito triste, você ver que ele não conseguiu se libertar de verdade, sabe? O cara ainda é um escravo, só que agora ele é um escravo que escraviza outros escravos. Isso é muito... Sim, a galera levanta aí a bandeira de Zumbi dos Palmares, não sei o que, ninguém nem conhece a história do cara. Zumbi, cara, tinha escravo pra caralho. Você chegava lá, você era obrigado a ser escravo, e se você tentasse fugir, você morria. Olha aí a liberdade que vocês defendem. O grande problema é a falta de informação. E, tipo, a gente já passou do momento onde você tinha que... A informação tinha que chegar até você, né? Eu fiz a entrevista com o seu José lá no cast de ditadura, e ele morava lá no Nordeste, lá, e a informação não chegava até ele. Ele não sabia o que era a reforma agrária, né? No entanto, hoje em dia é o contrário. Não dá pra você ficar aí parado não, cara, sentado na cadeira vendo série no Netflix. Você tem que ir atrás da informação. Você tem a informação na palma da sua mão, no celular. Então, pô, tem nem falando de Zumbi dos Palmares. Quem foi esse cara? Vou digitar aqui no Google. Pô, lê. A gente tá lendo o tempo todo. Será que não vale a pena você ler 5 minutos pra entender, né? Pô, o que é isso aqui? Homofobia. Vou ler pra entender, né? será que é legal? Pô, aqui, tá fazendo mal pra uma par de gente, né? Pô, não vou apoiar esse tipo de coisa e tal. Então, meu, informação é tudo, cara. Informação é tudo. Pra fechar aqui, eu queria agora pedir aí a opinião de vocês pra fechar. Grock, manda aí, então, o resumo aí das suas opiniões. Ó, vou resumir assim, ó. Não vem com citação, não, caralho. Não vou citar. Mas eu acho a minha citação anterior muito válida, viu? Sim, mas eu não vou citar. Eu lembrei de um colega meu que falou assim, cara, você não fala, você só cita. É porque pra que eu vou falar a minha ideia se um monte de gente foda já falou antes, né? É, né? Foda-se. Eu acho que é assim. É, se você é homofóbico, me deleta agora do seu Face, caso você tenha. Também, me deleta, por favor. Por favor. Assim, por favor. Por favor. Deixa um link no post de um tutorial de como escolher as pessoas do Muito útil, muito útil. Um passo a passo. Eu acho que educação, ou informação, como o Febrino mesmo falou, educação e informação é a chave de tudo. Eu acho que quanto mais você se instruir, mas você vai ver que ódio, preconceito, intolerância é besteira, é palhaçada, sabe? Informação e educação não tem cor, não tem religião, não tem nada. Se você buscar, se você tiver o mínimo, não importa a fonte, se você buscar conhecer o mundo, cara, você vai ver que tá por fora. Excluir as pessoas por qualquer motivo seja, sabe? Eu acho que qualquer tipo de exclusão, ódio, é uma besteira, cara. É atraso, né? Eu até fiz um post no Descolado muito tempo atrás lá, né? Que falava da Hipátia, né? Uhum. E aí que destruíram a biblioteca de Alexandria e tal. E talvez se não tivessem queimado todo o conhecimento tecnológico que aconteceu ali, quando desse 1500, 1600, o nego já tava com Wi-Fi na mão, né, cara? É. Toda... Pega a Inquisição. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é atraso geral, né? Eu choro. Eu tava assistindo esses dias. Eu assisti a Cosmos, a versão atualizada com o Neil deGrasse Tyson, né? Uhum. Até no Netflix, pra quem quiser ver, é lindo. Sim. Eu tava assistindo e teve um episódio lá mostrando que queimaram um cara, eu acho que era Bruno alguma coisa, eu não lembro. E não era nem porque ele negou Deus, é porque ele falou assim, um Deus infinito... Criou um mundo infinito. O Deus que você está pensando é muito pequeno. E aí o cara foi queimado. E aí quando eu vi esse episódio, né, que o cara foi queimado e várias outras pessoas, sabe, foram mortas. Meu, você vê, foi Sócrates, né, que teve que beber veneno para negar suas ideias. Cicuta, né? Eu assisti esse episódio e eu chorei. Eu fiquei com vergonha de, sabe, ser um ser humano. Eu fiquei... Eu chorei, eu fiquei triste. Eu olhei pra trás e falei, gente, quanta intolerância. E eu fiquei triste, sabe? E eu chorei de tristeza, de, sabe? Eu acho que é uma impotência bizarra, né, Grock? Você sabe que o negócio já aconteceu. Você fala, caralho, eu não posso fazer nada pra mudar isso. A gente já perdemos, não vai voltar nunca mais. Sim, e é isso que eu penso sobre todo esse assunto de homossexualismo e tudo. Tudo que envolve essa intolerância, assim, eu tenho vontade de chorar, de pensar, meu, como pode ainda pensar assim, sabe? Como pode? Eu fico muito triste, velho. É isso que, eu acho que é isso, meu resumo. Manda aí, Branco, seu resumo. Ah, meu resumo, cara, é que o amor venceu no final de tudo e vai vencer mais ainda. Vai, embora só o fato de um país tão conservador como os Estados Unidos ter aprovado o casamento gay recentemente, cara, é uma vitória muito grande, cara. É uma vitória muito grande pra mostrar pro mundo. É até e vai vencer muito mais, cara. Bem provável que, sei lá, talvez a gente não viva o suficiente pra ver uma sociedade melhor, mas enfim, cara. Só de ver isso aí já é um avanço do caramba. Sim, é que a gente tava falando, a galera costuma copiar tanto os Estados Unidos, né? Tá aí uma coisa agora. É, copia isso, copiar, né? então, já copia tudo mesmo. É, eu acho assim, eu concordo com a Gro, concordo com o Branco também. E assim, você não precisa gostar de homossexual. Você não precisa gostar de absolutamente nada. Mas você precisa respeitar. A partir do momento que você respeita, sabe? Você tá vivendo em sociedade. É isso que é viver em sociedade, é você respeitar. A gente vive numa democracia e vive e ganha a maioria. Independente de certo ou errado, a gente tem que aceitar isso. É, a gente, sabe? A gente teve um exemplo também aí nas eleições que o Brasil, entre aspas, se dividiu, sabe? Simplesmente porque as pessoas não conseguem respeitar a opinião do próximo. Não importa o que você acredita. Se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é umbandista, se você é qualquer tipo de religião, se você acredita na ameba flutuante da planta do, sei lá, do Adapac lá do espadachim de carvão. Não importa. Então você precisa saber respeitar o próximo, respeitar o ser humano. Entendeu? Muito bom, e genial. E o pior que o fato de botar em pauta questões como essa, que, pra falar a verdade, não era pra estar em pauta isso aí, era pra ser uma coisa normal. Era pra todo mundo viver de boa, sabe? A verdade é que esse cast não devia existir, cara. Mas é que tá, por ele existir, que ele é especial. É igual aquela parada. Quando falaram do casamento gay, falaram a mesma coisa no meu Facebook. Ah, não devia ter esse rebuliço todo porque devia ser assim. Mas eu falei, é porque não é assim que tá todo mundo comemorando. Então, exatamente. Então, infelizmente, não é assim. É o que eu falei da lei, né? É uma vergonha, mas eu falei, né? Então, é uma vergonha, cara. Era pra ser normal, mas não é, cara. O mundo é assim. Eu já deixo aqui a minha opinião, então, pegando o gancho do que o Branco falou aí, que eu realmente concordo com ele. É uma vergonha a gente ter que fazer um cast sobre isso, que não era nem pra existir, né, cara? É como você fazer um cast aí, pô, respeite a vida, não mate. Sabe, é ridículo, né, mas fazer o quê? É que nem vocês falaram lá, né, a sociedade é assim, né? Eu falei, a lei lá, ela, eu concordo com ela, mas ela não vai ajudar. Mas você fala, pô, mas a sociedade é assim, tem que punir os filhos da puta, senão eles não aprendem. Eu concordo com tristeza. É verdade. É a mesma coisa que fazer um cast sobre dar o lugar pro idoso no trem. Exato. É foda você pensar, pô, tenho que falar isso pra galera. Ah, tem gente que precisa. É muito foda. Então, aí que tá, precisa. Aí que tá, precisa. Isso aí que tá a tristeza, né? Aí tá na pauta. O próximo cast vamos falar sobre dar o assento pro idoso no trem. Mas, cara. Todo mundo tem que se respeitar, e eu acho que tem que ser mente aberta, seja mente aberta de verdade. Não seja que nem a menininha lá, bissexual, que chega na hora de lamber buceta e sai correndo. Vai ser mente aberta, seja. Se o cara quer ser viado, beleza. Se o cara quer deixar de ser viado, beleza. Se o cara quer ser hétero, beleza. Se ele quer deixar de ser hétero, beleza, cara. Se ele quer começar a praticar zoofilia, beleza. Você não é pra você concordar, não, cara. Pelo amor de Deus. Zoofilia não, pelo amor de Deus. Tá vendo? Vocês não concordam comigo. É por isso que a gente tem um debate final. Que absurdo. Se o cara quiser praticar zoofilia, beleza, eu não vou lá matar ele. Eu não concordo com a prática dele. Mas eu não vou matar o cara, obrigar o cara, sabe? Porra, filho da puta, mude, não sei o que. Não é assim que funciona, cara. O cara lá na China, ele come cachorro. Eu não gosto, eu acho bizarro, eu acho ridículo. Eu não vou lá fazer o cara mudar. Eu acho que não pode fazer isso, não tem que ser assim, ainda mais com medidas punitivas. Eu acredito na educação, mano. Você tem que, puta, informa esse filho da puta, passa a educação pra ele, tá ligado? Mas, infelizmente, eu tenho que concordar com vocês. Até chegar a informação, vai ter que chegar muita punição, cara. Até porque você enfiar porrada no cara, tipo, o cara tá lá, não, não, não, aí você enfia porrada nele e ele fala, sim. Ele não tá realmente pensando sim, ele tá falando sobre pressão ali. Ele tá falando que ele não quer apanhar mais. É. É igual no, naquele livro do 1984. Que o cara pega e fala assim: quanto é 2 mais 2? É 4. Quanto é 2 mais 2? É 4. E aí o cara apanha, apanha, apanha. Aí o cara fala assim: se o Estado disser que é 5, é 5. Aí apanha, apanha, apanha. Aí o cara fala: quanto é 2 mais 2? Aí o cara, 5. Ele, dentro dele ali, ele não concorda com o que ele tá falando. Ele continua acreditando que 2 mais 2 é 4, mas ele apanhou tanto que ele fala 5 pra parar de apanhar. E essa não é a solução, sabe? Sim. E é todo mundo. Não é só gay, não é só homofóbico. Todo mundo, cara. Tem gente na igreja que é assim. Tem gente na igreja que acredita que 2 mais 2 é 5 e todo mundo sabe que é 4. Tem gente que tá na escola que é assim, tem gente que tá em casa, a gente gravando aqui podcast é assim, todo mundo. E nada melhor que encerrar esse cast citando o melhor livro da história. Calma aí, deixa o Fernando dar a opinião dele. Aí você fala essa parte de novo, Branco, aí você fala. O cara vai citar a Bíblia agora, né? Fernando, puxa sua opinião aí, então, pra fechar. Bom, eu acho que nenhum gay ele quer ser compreendido, amado, não quer ser colocado num pedestal. Só precisa de duas coisinhas, respeito e tolerância, porque tem gente que fala que respeita, mas é aquele respeito falso, só pra falar que é socialmente respeitável. Uhum. As pessoas que usam a religião como base, principalmente o cristianismo, eles usam muito a parte do Antigo Testamento, mas esquece que Jesus ele mudou tudo e colocou o amar ao próximo como a si mesmo. Uma coisa que parece tão bestinha, mas é tão difícil das pessoas colocarem hoje em dia. E que se fosse feito, muita coisa não seria necessária, realmente, né? A maior parte dos problemas da humanidade seriam resolvidos, né? Muito, muita coisa mesmo. E eu queria deixar só uma indicação no canal do YouTube, o Põe na Roda. Ele, pros gays principalmente, ele é um canal muito divertido e tal, mas ele é muito informativo. Ele tem informação sobre homofobia, transfobia, sobre casamento, direito e igualdade. Ele tem muita coisa que é contada, é informação passada por forma de esquetes e piadas. Então é um canal que eu gosto muito. E eu deixo aqui a indicação, quem quiser dar uma conferida lá. É feito por gays, Fernando? Ele é feito por gays, com participação de héteros, com participação de travestis. Eu ia falar que é por ele ser feito por gays, falando sobre isso, que você tem que recomendar pros héteros. Não, a galera que não tá inserida, vê qual é que é, entendeu? Porque tem gente... Aí que tá. Os melhores vídeos dele pra hétero assistir é o Não É Porque Eu Sou Gay, Não É Porque Eu Sou Lésbica. Eles ficam mostrando gays que fogem ao preconceito que você tem. Gay que não ouve Britney Spears, gay que não gosta, que não torce pro São Paulo, por exemplo. Aparece um gay lá com a camisa do Corinthians. Então, muito bom esse vídeo. E aparece também, não é porque eu sou lésbica. Tipo, a lésbica que ela não é caminhoneira, ela é uma lésbica delicada. Ou então a lésbica que ela é caminhoneira, porque ela gosta, porque é o trabalho dela. Sim. Tipo, eles quebram vários padrões. Tem um vídeo que eu gosto muito, é o E Se Fosse Com Você? Que eles mostram o caso de uma travesti que foi agredida, de um gay, um casal e um heterossexual, porque ser confundido com gay, ele foi agredido. Então, eles têm muito vídeo de piada que você pode achar engraçado e tal, mas eles têm muita coisa informativa. Eu acho que é bom dar uma conferida, seja gay, hétero, travesti, sim, não importa a sexualidade. Muito bom. Ah, legal. Fala aí, Branco, pra fechar a sua citação. É, e nada mais justo encerrar esse cast com citando o melhor livro da história, 1984. Ah, você ia falar porque a Grok citou. Isso. Eu achei que você ia citar. Achei que você ia citar alguma coisa, velho. Eu entendi que era só pra eu repetir o que eu tinha falado antes, que eu tinha cortado o Fernando. Nossa. Todo mundo esperando uma frase impactante aí. Fala da Bíblia. Muito bom. Ai, cara, esse é de fuder agora.